Então vamos lá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Daqueles que estão presentes hoje, aqueles que não ouviram a aula anterior, por favor, ouçam logo após esta, porque esta aqui é uma continuação imediata, as duas formam um conjunto. Muito bem, aulas atrás, logo no começo do curso, eu fiz observar que toda a percepção que nós temos do mundo exterior e também do nosso próprio mundo físico interior nunca é contínua, é sempre recortada, é sempre picotada. Quer dizer, nós só, de fato, nesse sentido, nós só temos fragmentos. Não tem uma única percepção que você possa ter de maneira contínua. Os nossos pensamentos também são totalmente descontínuos. Você não consegue se concentrar na mesma coisa durante um minuto. O pensamento está toda hora escapando. Tá certo? Então, da descontinuidade das percepções, nós poderíamos tirar a conclusão kantiana de que o mundo nos chega por fragmentos soltos e que a nossa mente os unifica. Só que quando examinamos a nossa mente, nós vemos que ela é ainda mais fragmentada do que o mundo das percepções sensíveis. A rigor, existe até mais continuidade no mundo físico do que nos nossos pensamentos. Né? O fato de que você, por exemplo, quando você, até alguém aqui mencionou a experiência de você acordar, você perceber que você está no mesmo lugar onde você dormiu, mas não de imediato. Quer dizer, no primeiro instante você não sabe bem onde está e depois você reconquista a unidade da sua percepção da situação que você ocupa a partir de um dado que você recebe do mundo exterior. Quer dizer, os dados do mundo exterior ajudam você a reconquistar aquela unidade, aquela continuidade que o pensamento está sempre perdendo. Não é isso? O Gurdjieff, que era um terrível gozador, ele dizia que se você alguém conseguisse se concentrar durante 5 minutos no seu próprio polegar, todos os problemas estariam resolvidos. Mas você pode testar, você vê que é absolutamente impossível. Quer dizer, mesmo pessoas com altíssimo nível de concentração, de quanto tempo dura a concentração delas? Né? E no que consiste a concentração, se não em você retomar um fio da meada que você está perdendo o tempo todo? Concentração humana não consiste em nada mais do que uma capacidade de reconstituir uma unidade que está permanentemente se esvaindo. Portanto, a fragmentariedade da nossa percepção não pode ser compensada de maneira alguma por uma misteriosa unidade mental kantiana, já que a nossa mente é ainda mais fragmentária do que os nossos pensamentos são ainda mais fragmentários do que a nossa percepção. Mas quando nós começamos a estudar lógica, você vê que todos os conceitos lógicos, os conceitos com que nós operamos em lógica, são conceitos separados, quer dizer, são substâncias individuais às quais você dá um nome, tá certo? E depois você conecta, tá certo? Através do verbo ser, né? Reconstituindo, então, uma espécie de simulacro verbal de uma unidade hipotética, quer dizer, até o verbo ser, em lógica, é chamado a cópula, porque ele junta dois conceitos. É isso? Então, mas você pode ver que qualquer discurso lógico, ele se constitui de uma série de unidades separadas, discretas, que são juntadas idealmente pelo verbo ser, certo? Ou algum outro que seja usado nesse sentido. Então, parece que tudo o que está à nossa disposição, quer dizer, as percepções, os pensamentos e até este simulacro de unidade, que é o discurso lógico, tudo isso se compõe de fragmentos. E, no entanto, todos nós sabemos que a unidade do real é uma condição sem a qual não poderia haver nem conhecimento, nem percepção, nem pensamento, nem coisa nenhuma. Então nós perguntamos, se esta unidade não está dada no mundo físico exterior, também não está dada na nossa mente, e também não está dado na reconstituição artificial que nós fazemos pela lógica, onde raios está então? Tá certo? Então, esta questão se associa frequentemente uma outra, que eu acho uma das questões mais idiotas do mundo, que é das relações entre mente e corpo. É assim, quando você vê os programas de estudo de filosofia aqui nos Estados Unidos, eles consistem quase sempre em você criar dilemas, né, diabólicos e... Então, você começar a discutir aquilo indefinidamente. Então, a relação mente e corpo, que já se publicou aqui nos Estados Unidos, a relação mente e corpo, dá para você encher É toda a Biblioteca do Congresso e dá, sobra um pouco. Entendeu? E sempre a coisa é colocada assim, como que um negócio que é puro pensamento pode mover, né, um corpo no espaço? Tá certo? Então você vê que esta questão recoloca no seu próprio nível a questão da unidade. Isso quer dizer, para você saber o que, que unifica o mundo, unifica a realidade, você precisaria saber o que, que unifica a sua mente com o seu corpo. Mas como você não consegue nem mesmo resolver isso, então a questão da unidade do real se torna aí sim um bicho de sete cabeças. Tá certo? Mas essas questões, elas sempre aparecem, tá certo? Pelo fato de que nós, partindo de uma experiência muito mal, muito superficialmente observada, nós criamos conceitos e, a partir daí, exigimos que o interlocutor, ou que nós mesmos, consigamos montar esses conceitos de uma maneira que resolva os enigmas que assim foram colocados. É um procedimento extremamente artificial e artificioso. Muitas questões que nós colocamos em filosofia, elas podem ter respostas, mas não você jamais encontrará respostas para ela na base da discussão ou da argumentação. Isso é impossível. Quer dizer, quanto mais você argumentar, mais a questão vai se complicar, complicar, complicar, complicar, complicar. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é recuar dessa discussão para uma apreensão intuitiva mais exata do que está se passando. Tá certo? Ainda que esta apreensão não consiga se expressar verbalmente de maneira muito clara. Quer dizer, aí, de uma vez por todas, você tem que decidir. Você quer saber as coisas, mesmo que não consiga explicá-las para ninguém, ou você quer ter uma explicação que todos tenham que aceitar, que seja universalmente probante e obrigatória. Dito de outro modo, você quer conhecer ou você quer persuadir? Não é isso? Então, também perguntando de outra maneira, você quer obter a resposta à questão de maneira que você a entenda, ou você quer obter uma resposta que já venha verbalizada sob forma que os outros tenham que aceitar? Tá certo? Então, eu acho que o fato de que as investigações filosóficas se procedam por meio de discussões públicas, eu acho isso um verdadeiro desastre. Porque a discussão pública só pode ser feita a partir de conceitos que estejam mais ou menos estabilizados. E os conceitos estabilizados, é difícil que eles possam refletir a experiência real. Eles já são coisas muito secundárias em relação à experiência. Pior ainda, como essas discussões se desenrolam não entre pessoas humanas, mas entre cargos públicos, quer dizer, são funções públicas que estão discutindo, por exemplo, numa faculdade, num congresso de filosofia, não são pessoas reais, concretas, vivas, que possam dar um depoimento efetivo, direto da sua experiência e direto da sua alma. Então, tudo isso torna muito difícil. Essa é uma condição que se cumpria, por exemplo, que se cumpria de maneira muito melhor nos famosos diálogos socráticos, que era uma conversa entre amigos que não hesitavam em recorrer às suas memórias, ao seu depoimento pessoal. Você vê que muitas vezes ali nos diálogos de Platão aparece um depoimento pessoal, contando uma coisa que aconteceu para ele. E meditando e investigando filosoficamente a partir daquele material vivo, imediato. Hoje não se concebe que uma pessoa faça isso num congresso de filosofia. Mas ficaria fora da circunstância. Quer dizer, você já tem que apresentar um produto mental, tá, elaborado e formalizado de acordo com as normas acadêmicas. E isso significa que você não pode pegar as questões na sua origem. Você não pode enfocar em nenhuma questão originariamente. Você só pode pegar um material de segunda mão. Então, aí fica realmente difícil. Tá certo? Não estranha que, a partir do século XIX, alguns dos progressos da filosofia tenham acontecido justamente a partir de uma espécie de protesto da alma individual, como acontece em Kierkegaard, por exemplo, que, né, ele vê todas aquelas discussões filosóficas e ele diz, bom, mas onde estaria a minha pessoa real? O que eu tenho a ver com isto? Tá certo? ou como Franz Rosenzweig, que era na trincheira da Primeira Guerra Mundial, ele tinha estudado muito filosofia, depois foi convocado para ir para a guerra, foi para a guerra, então está lá no meio do bombardeio, né, vendo cabeça rolando, né, sangue jorrando para todo lado, e ele pergunta, mas o que, que tudo que eu aprendi de filosofia me ensina para este momento aqui? Nada, quer dizer, tudo aquilo é enormemente vazio. Então, várias vezes ao longo da história, uma filosofia que começa a se extinguir, começa a perder energia, começa a perder vitalidade, justamente por causa, vamos dizer, das formalidades da profissão, tem que se revigorar, voltando justamente àquele material bruto da experiência pessoal que, né, a classe letrada, as pessoas, como é que se diz, bem educadas, tinham rejeitado por ser demasiado primitivo. Tá certo? Então, essas primitividades, a toda hora, elas retornam na filosofia, e são elas que são que constituem a carne e o sangue das questões filosóficas. Né? Agora, se raciocinamos a partir, vamos dizer, de esquemas já formalmente articulados, né, em linguagem lógica, nós nunca chegamos a nada. É claro que nós arrumamos aí um montão de dilemas que podem ser debatidos filosoficamente até o fim dos dias e que alimentam discussões sem fim e justificam, de algum modo, a existência da profissão filosófica como algo pelo qual as pessoas pagam, tá certo? Que o Estado paga, né? Evidentemente, não é esse o nosso caminho aqui, tá certo? Desde o início, eu disse para você, você tem que fazer uma opção de se você quer convencer os outros, você quer saber alguma coisa. Então, primeiro saber, convencer os outros, depois, se for possível. Às vezes você não pode, não digo nem convencer, às vezes você não consegue nem contar o que aconteceu. Você compreendeu algo, mas você não tem a linguagem, nem mesmo para relatar, quanto mais para expressar. Tá certo? Então, lembre-se, saber alguma coisa é saber algo que os outros não sabem. Tá certo? E se você não aceita, vamos dizer, a solidão de saber o que os outros não sabem, ou de saber algo que só dificilmente você poderá explicar, então, é claro que você não foi feito para a filosofia, mas você foi feito para o debate filosófico universitário, né, que é uma coisa completamente diferente. Muito bem. Quando nós colocamos essa questão da unidade do real, ou mesmo da unidade entre nossa mente, entre aspas, e o nosso corpo, entre aspas, também, nós precisamos nos lembrar da circunstância histórica, social, cultural, concreta na qual nós estamos colocando esta questão. Este ambiente, este meio sociocultural no qual nós colocamos a questão e no qual, em cujo vocabulário, em cuja linguagem pública nós buscamos os instrumentos verbais com que nós vamos nos comunicar, esse ambiente foi definido pelo advento de uma nova modalidade de ciência por volta da Renascença, com Galileu, Descartes, etc., etc. Os preceitos que foram, então, adotados universalmente, pelo menos no Ocidente, como obrigatórias para todas as discussões que pretendam ter alguma validade científica, eles determinam não só, vamos dizer, a cultura ambiente, mas eles determinam a forma da nossa psique, ou seja, a nossa autoimagem é feita com instrumentos que nós pegamos da cultura existente. Né? E para esta cultura só existem dois tipos de realidades. Existe, por um lado, as coisas físicas que você observa no espaço e em cima delas, ou ao lado delas, ou embaixo delas, existem os pensamentos humanos. É só isto que existe. Então, existe, de um lado, o corpo, do outro lado, a mente. Isto é tudo. Da mente saem as produções culturais, as criações culturais, né? As instituições e, inclusive, as religiões. Tudo isso é produto da mente humana. Tá certo? Se a cultura é assim, você é educado também nesta base. E cada elemento que você recebe, cada informação que você recebe, já vem moldada segundo este critério. Então, todo mundo aprende logo a distinguir, tá certo? Entre o que foi uma percepção física, percepção corporal, e o que foi um pensamento que ele teve. Não é isso? E não tem aí uma terceira alternativa, não há mais nada além disso. Tá certo? Isso quer dizer que a alma, a forma da nossa psique é determinada por este padrão cultural recebido. Porque isso está aí já vai fazer 4 séculos. E isso impregnou o sistema educacional, a mídia, a linguagem pública, as artes, o cinema, o teatro, a pintura, etc. Tudo foi determinado, vamos dizer, pelo que se chama a cultura moderna. E não adianta você pensar que você é uma pessoa que está imune à cultura moderna, que a cultura moderna existe só na praça pública, de que você está livre dela. Você não está de jeito nenhum, porque você não tem outros instrumentos. Aquilo que você não tem linguagem para expressar, você acaba perdendo. Quer dizer, as impressões mais sutis que você tenha, que você não consegue verbalizá-las e fixá-las de algum modo, elas se perdem. E o fato é que a cultura moderna não dá instrumentos para você fixar essas impressões mais sutis, a não ser, às vezes, sob a forma, vamos dizer, formas poéticas muito extravagantes e misteriosas, como você vê na cultura moderna. Você tenta ler, por exemplo, Mallarmé ou Guillaume Apollinaire, você vai ver como ali você tem impressões de uma riqueza enorme, mas expostas numa linguagem enigmática que impede que ela se torne moeda corrente. Quer dizer, só para você entender um poema de Mallarmé, você pode gastar semanas. Tá certo? Então, esses enigmas, essas obras de arte enigmáticas, elas também têm um lugar na cultura, mas elas são compreendidas como expressões de mentes peculiares. Então, Mallarmé tinha lá uma cabeça muito diferente dos outros, então ele via as coisas assim. Então, tudo aquilo que está ali também é produto da mente humana. Ora, então quer dizer, você só tem duas coisas. Você tem um corpo e você tem uma mente. Se você é um sujeito religioso, tá certo? Você vai acrescentar a isto alguns dogmas da fé. E você vai acreditar que além do corpo e da mente, existe em algum lugar inimaginável, numa dimensão inalcançável, tá certo? Um ser chamado Deus, que se constitui de puro espírito e que miraculosamente, sublinham miraculosamente 10 vezes, interfere no mundo físico. É isto? Então, você não tem a menor ideia de como Deus faz isso. Então, a dimensão do divino passa a ser a dimensão do inexplicável. Então, existem 3 coisas. Existe o corpo, existe a mente e existe o inexplicável. Como o inexplicável é inexplicável, ele muito menos é passível de prova. Tá certo? Então, só resta você apelar a um treco que você chama a fé. Então, por fé, você acredita no inexplicável. Então, isso é a vida do mundo moderno. Ou você é um cidadão ateu, agnóstico, materialista, que acredita que só existe corpo e mente, se existir a mente, porque às vezes até tenta reduzir a mente a uma função do corpo. Quer dizer, os pensamentos seriam produtos do cérebro. Quer dizer, na mais rica das hipóteses, você acredita em corpo e mente. Quer dizer, você é um dualista. E para algumas pessoas existe uma terceira dimensão, que é o inexplicável, que ele chama de religião e fé. Eu digo, olha, para mim tudo isso aí é um hospício. Tá certo? Então, se nós olhamos, vamos dizer, por exemplo, lemos algumas partes do Evangelho, né, onde Cristo diz, por exemplo, tudo aquilo que você pedir com certeza de obter, você obterá. Eu digo, mas peraí, mas Cristo está louco, está bêbado. Como é que eu posso ter certeza se as minhas percepções são fragmentárias e minha mente é fragmentária? Durante quanto tempo eu vou ter certeza? É? Quer dizer, eu tenho certeza naquele momento, no instante seguinte, já esqueci, eu estou duvidando, eu penso o contrário. Ademais, a nossa mente também, ela funciona dialeticamente, ela funciona por oposições. Você só entende uma frase quando você entende o contrário dela. Então você tem que pensar os dois. Para você pensar que A é B, você também tem que pensar o que seria se A não fosse B. Tá certo? Então, como é possível ter fé nessas condições? Se só existe o meu corpo e a minha mente, então eu estou no mato sem cachorro. Não dá para ter a tal da fé. Bom, isto digo eu, porque eu sou um sujeito sincero comigo mesmo. Né? Eu digo, nessas condições não dá para ter fé nenhuma. Se só o que existe é isto, não adianta apelar para o inexplicável, porque eu também teria que ter fé no inexplicável. Eu não posso ter fé no inexplicável por mais de 2 minutos. Né? Então, é evidente que se Jesus disse isso, é porque ele acreditava que você podia ter fé. Mas se ele acreditar nisso, é porque ele não vivia dentro da atmosfera determinada pela cultura moderna, onde só existe o corpo, a mente e o inexplicável. Na época devia existir uma outra coisa. E essa outra coisa deveria ser imediatamente acessível a todas as pessoas e fazer parte da experiência comum delas. E essa coisa simplesmente desapareceu no curso dos tempos. Se você observa, se você investiga documentos de outras épocas, você vê que quando as pessoas, qualquer pessoa, usava a palavra eu, ela não estava se referindo nem ao seu corpo e nem à sua mente. Hoje, quando você diz eu, você quer dizer, paradoxalmente, o seu interior, a sua vida interior, a sua identidade interior, mas balizada e localizada no seu corpo. Quer dizer, você só está onde está o seu corpo. Tá certo? Então, a palavra eu significa um treco, e você chama de sua personalidade ou sua identidade. Mas você não consegue localizá-la senão no seu próprio corpo. Então, você passa a ser este paradoxo. Né? Você é um negócio mental que tem presença corporal. É isso? Então, isso é o que nós somos hoje em dia. Tá certo? E quando você diz eu, até quando você vai na igreja se confessar, padre, eu fiz aquilo, fiz isso, fiz mais aquilo, tá certo? Eu estou arrependido. Eu digo, durante quanto tempo você está arrependido? Permanentemente não pode ser. Você esquece. Tá certo? Então, esses atributos da fé, né, da devoção, do arrependimento, etc, etc, etc, você está tentando localizá-los num ente que não pode ter nenhuma dessas coisas. Um ente composto de corpo e mente, né, não pode ter fé e não pode ter arrependimento. Porque ele é todo composto de fragmentos. Então, quando nós começamos a observar essas coisas, nós vemos que existe um hiato, um abismo intransponível entre a linguagem da antiguidade, inclusive a linguagem dos evangelhos, e a nossa vivência de hoje, determinada e balizada pela cultura moderna. Estão acompanhando o que eu estou falando? Isso quer dizer que a cultura moderna, ela criou uma nova visão do eu humano, diferente de tudo que se conhecia na antiguidade. Esta nova visão, como é balizada pelo dualismo de corpo e mente, ela é tão diferente da visão antiga que você vê que tudo aquilo que está colocado nos evangelhos, os evangelhos são documentos da antiguidade, os documentos mais importantes da antiguidade, tudo aquilo que está colocado nos evangelhos impõe aos indivíduos certas exigências que são impossíveis. O indivíduo composto de duas séries de fragmentos, que uma é chamada corpo, outra chamada mente, ele não pode ter nenhuma responsabilidade moral permanente, a não ser mediante uma outra criação da mente humana, que são os códigos, né, que regulam a vida na sociedade. Esses códigos, nenhum deles se refere à substância dos seus atos, mas simplesmente à aparência que esses atos têm perante um júri, perante a sociedade, perante a cabeça de um juiz, etc, etc. Por exemplo, para você ser condenado por um crime, é preciso que o crime tenha o que ele chama tipicidade. É preciso que o seu ato coincida com uma certa definição lógica que está dada lá no código. Então, só o que interessa para o julgamento é se o ato que você fez está tipificado no código. Se não tiver tipificado no código, pode ser a coisa mais horrível do mundo, você não vai ser punido por aquilo. Então, note bem, este é um sistema de responsabilidades aparentes que você tem perante um código aparente. E isto é o único que está, a única possibilidade de responsabilidade moral que está acessível a um ente composto de corpo e mente. Está entendendo? Então, isso quer dizer o seguinte, que eu não entendo como as pessoas podem, nessas condições, elas podem ser religiosas, por exemplo. Porque exige um esforço monstruoso. Então, na medida em que a cultura moderna não modificou só as instituições públicas, e o debate, mas modificou através da linguagem, modificou a imagem que nós temos de nós mesmos e modificou o sentido atuante, o sentido operante da palavra eu, de tal modo que quando você diz eu, você está se referindo a corpo e mente, tá certo? E, sobretudo, confundindo as duas coisas, a noção do eu moderno é uma confusão entre corpo e mente. Por quê? Você sabe que o seu eu não é exatamente o seu corpo. Ele é uma pessoa que tem responsabilidade moral, mas onde ele está colocado? Dentro do seu corpo. Então isso é uma mera confusão de corpo e mente. Tanto que, baseado na mesma divisão de corpo e mente, muitos filósofos examinaram os códigos morais e as crenças religiosas e destruíram tudo. É a coisa mais fácil. Se você só tem corpo e mente, então a coisa mais fácil é demonstrar, como David Hume demonstrou, que você não tem sequer um eu. Você não tem um eu, você só tem percepções, por um lado, você tem palavras com que você cola mentalmente uma dessas percepções com a outra. Então você não tem um eu, não há uma identidade contínua. Se não há uma identidade contínua, como pode haver responsabilidade, como pode haver fé, etc, etc, etc. Estão entendendo? Isso quer dizer que a partir do momento em que se estabeleceu o reinado, vamos dizer, do dualismo, de Galileu e Descartes, que foi subscrito por praticamente toda a cultura moderna, se criou uma impossibilidade de acesso a certas vivências que antes disso as pessoas tinham de maneira muito fácil. Ora, se você é um sujeito cristão ou crente de qualquer religião, você acredita que você tem uma alma imortal. Mas você entende que essa alma imortal não é nem o seu corpo e nem a sua mente. Então é uma terceira coisa, mas essa terceira coisa só vai aparecer quando você morrer. Não é isso? Você não tem nenhum acesso a ela. Quer dizer, tudo o que você está fazendo, ou você faz pelo seu corpo, ou pela sua mente, ou usando os dois. Então, e tudo isso é mortal. Então, isso quer dizer que, tanto para você ter um acesso à ideia de unidade do real, como você ter um acesso à unidade da sua própria pessoa, quanto mais ainda, para você ter acesso às realidades que a religião está mencionando, você está no mato sem cachorro. Então, partindo disso, eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu comecei a escrever como apostila para este curso, mas como eu consegui condensar aquilo num tamanho razoável, eu até mandei para o Diário do Comércio, deve ser publicado semana que vem. Mas foi escrito para este curso aqui. Chama-se O Que Sobrou da Religião. Então vamos lá. Eu vou depois colocar esse texto aí no seminário, antes mesmo de sair no Diário do Comércio. Se há neste mundo um fato bem comprovado, é a percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica. Um corpo inerte, sem batimentos cardíacos ou qualquer atividade cerebral, desperta de repente e descreve, com riqueza de detalhes, o que se passava durante o seu transe, não só no quarto onde jazia, mas nos outros aposentos da casa ou do hospital, que de onde estava ele não poderia ver nem se estivesse acordado, bem de saúde e com os olhos abertos. Ou seja, há uma atividade perceptiva, né, num estado de total inércia cardíaca e cerebral. Tá certo? E não só esta, existe esta atividade, mas ela produz mais informações do que você poderia obter se estivesse com o seu coração e cérebro funcionando. Quer dizer, como se a percepção, ela, com o coração parado e o cérebro parado, ela intensifica. Isso já se repetiu tantas vezes e foi atestado por tantas autoridades científicas idôneas que só um completo ignorante na matéria pode teimar em permanecer incrédulo. Mas mesmo alguns que reconhecem a impossibilidade de negar o fato, relutam em tirar a conclusão que ele impõe necessariamente. Os limites da consciência humana estendem-se para além do horizonte da atividade corporal, inclusive a do cérebro. A relutância em aceitar isso mostra que o homem moderno, o produto da cultura que herdamos do iluminismo, se identificou com o seu corpo ao ponto de sentir-se amedrontado e ofendido ante a mera sugestão de que a sua pessoa seja algo mais. É evidente que aí não se trata só de uma convicção, de uma ideia, mas de um transe auto-hipnótico incapacitante, de um bloqueio efetivo da percepção. O que eu estou dizendo aqui é que a cultura moderna, com esse negócio de mente e corpo, né, na medida em que esta concepção dualística e redutiva se impregnou na cultura, ela também se impregna nas almas individuais. E ela forja, então, uma imagem do eu baseada em mente e corpo. Tá certo? E a partir da hora que você se convenceu de que você é isto, é muito difícil tirar você de dentro dessa jaula e mostrar que você é algo mais. Quando as pessoas tentam fazer isso, elas entram, às vezes, em especulações ou tentativas que são enormemente desastrosas. Uma delas é a de você fazer exercícios espirituais, vamos dizer, que te desliguem do corpo e te coloquem num outro plano. Ora, se no mesmo instante em que você está tendo esta existência corporal aqui, você existisse num outro plano que está desligado do corpo, preste bem atenção, você não teria uma identidade, mas teria duas. Se existe uma outra identidade sua separada do seu corpo, você é duas pessoas e não uma. E é por isso que inumeráveis práticas espirituais, entre aspas, enlouquecem as pessoas. Mas ainda tem outros exercícios que dizem que você precisa destruir o ego. Destruir o eu. Eu digo, mas escuta, mas se eu destruo o eu, quem vai contar a história para mim mesmo quando terminar a minha experiência? Outros ainda acham que você tem que domar o corpo, negar as necessidades e os apetites dele, para você desenvolver uma outra dimensão que se chama espiritual. Tá certo? Isto às vezes dá um resultado um pouquinho melhor, porém, a partir do momento que você acredita que você dominou o seu corpo, então você adquiriu um poder. E como você poderia, agora que você se tornou mais poderoso, como você poderia ser, por exemplo, humilde perante Deus e reconhecer a sua total nulidade perante Ele. Então, quer dizer que na Bíblia o sujeito se dedica a esse ascetismo, ele desenvolve quase que necessariamente uma espécie de orgulho que vai cristalizar e condensar um negócio que ele chama de sua alma, como uma dimensão superior que agora domina o corpo. Quer dizer, a alma está colocada perante o corpo como um domador perante uma fera. Eu digo, e aí também, naturalmente, você é duas pessoas. Né? Porque o seu corpo quer uma coisa, a sua alma quer outra. Se você é um sujeito molenga, preguiçoso, como todos nós somos, você segue o corpo. Se você é um cara durão, você segue a alma e manda o corpo calar a boca. E sai muito orgulhoso do que você fez. Mas nesses dois casos, você é duas pessoas. Portanto, o problema da unidade está, em vez de estar resolvido, ele fica piorado aí. Né? E é isso que eu chamo um bloqueio efetivo da percepção. Quer dizer, se você chegou a vivenciar a sua pessoa como um bicho de dois andares, composto de corpo e pensamento, ou corpo e mente, tá certo? Você está bem arrumado. Esse estado é implantado nas almas pela tremenda pressão anônima da coletividade, que as mantém em estado de atrofia espiritual, mediante a ameaça do escárnio e o temor imaginário, mas nem por isso menos eficiente, da exclusão. Quer dizer, o sujeito acha que se ele perceber algo para além disso aí, vão chamá-lo de louco, vão rir da cara dele. Né? E talvez, né, ele vai perder a namoradinha, vai perder o emprego, etc, etc, etc. Infinitamente multiplicado e potencializado pelo sistema educacional e pela mídia, o que um dia foi mera ideia filosófica ou pseudo-filosófica, incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa. Você lembra, por exemplo, que a famosa cena em que Jung estava contando para o Freud certos experimentos psíquicos, espirituais que ele tinha feito, e o Freud ficou horrorizado, ele tinha medo do... Né? Daquilo que é obscuro, desconhecido, demoníaco. Certo? E o Freud nunca mais quis ouvir falar daquilo. E o Freud se apegou até o fim, né, à ideia, vamos dizer, de uma estrutura da mente inteiramente baseada, vamos dizer, em impulsos que são corporais, no fim das contas. Certo? Você tem o princípio do prazer e tem um princípio de autodefesa. E os dois se opõem e brigam entre si. Então, quer dizer que ele reproduz no plano de uma mente totalmente material, o dualismo de mente e corpo. Incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa e, na mesma medida, restringe a autopercepção de cada qual ao mínimo necessário para o desempenho nas tarefas imediatas da vida socioeconômica. É tudo uma profecia autorrealizável. Se a evidência avassaladora da percepção extracorporal é negada, não é só porque as pessoas não acreditem nela, é porque se tornaram realmente incapazes de vivenciá-la de maneira consciente. Vivem alienadas da sua experiência psíquica mais profunda e constante, encerradas num círculo de banalidades no qual o triunfalismo cultural e científico da mídia popular infunde uma ilusão de riqueza e variedade. O mundo real no qual essas pessoas acreditam viver é o dualismo galileico-cartesiano, já totalmente desmoralizado pela física de Einstein e Planck, mas que a mídia e o sistema escolar continuam impondo à alma das multidões como verdade definitiva. Tudo o que existe nesse mundo são as coisas físicas e, em cima delas, o pensamento humano, as criações culturais. De um lado, a realidade dura da matéria regida por leis supostamente inflexíveis, nas quais se fundamenta a autoridade universal inquestionável da ciência, de outro, a pasta mole e dúctil do subjetivo, do arbitrário, onde toda opinião vale o mesmo. Dessa esfera subjetiva, entre aspas, faz parte a religião, também entre aspas, que é o direito de crer no que bem se entenda, com a condição de não proclamá-lo jamais como verdade objetiva ou valor universal. Nessas condições, o próprio exercício da religião torna-se uma caricatura grotesca. Tanto quanto o ateu, o homem religioso de hoje acredita piamente na existência de uma esfera material autônoma, regida por leis próprias que a ciência enuncia, só de vez em quando rompidas pela interferência do milagre, do inexplicável, do divino, tudo isso entre aspas. Por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, aquele que só age por entre as brechas do conhecimento científico, sempre restando a esperança entre os ateus de que o inexplicável de hoje seja explicável amanhã, por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, ele é o único que restou no altar das multidões de crentes. Oficializada pelo establishment governamental, universitário e midiático, a rígida separação kantiana de conhecimento e fé tornou-se verdade de evangelho para a maioria das almas religiosas, embora ela seja, em si, perfeitamente herética à luz da doutrina católica. A doutrina católica, ao contrário, sempre insistiu no crede ut intelligas, intellige ut credas, quer dizer, crê para compreender e compreende para crer. Né? Mas depois do Kant veio aqui. Entender uma coisa, ter fé é outra completamente diferente. Né? É novamente perfeitamente herética à luz da doutrina católica, interpondo um abismo infranqueável entre dimensões cuja interpenetração, ao contrário, é a própria essência da concepção cristã do cosmos. É novamente a profecia autorrealizável em ação. A percepção mutilada do eu individual corresponde a uma religião mutilada e vice-versa. Quando digo percepção mutilada, estou afirmando taxativamente que a imagem do eu como algo que reside no corpo, ou que, em casos extremos, se identifica com ele, é fantástica, ilusória, doente. Ela impõe à consciência limitações que não são de maneira alguma naturais, muito menos necessárias. Todas as tradições espirituais do mundo, todas as disciplinas sapienciais, começam pela constatação óbvia de que o eu não é o corpo, não está no corpo, mas de certo modo o abrange, como o supraespacial transcende e abrange o espacial. Este é balizado por certas relações matemáticas que em si não estão em parte algumas do espaço. Mas uma coisa é compreender isso por pura lógica, outra bem melhor é poder constatá-lo no fato vivo da percepção extrasensorial em casos de morte clínica. Bastaria a rigor um único episódio desse tipo para dar por terra com a balela de que o cérebro, isto é, o corpo, cria a cognição, o pensamento, a consciência. Mas os episódios são milhares. E o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudado por ateus, adeptos da New Age e budistas, do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída, em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transfiguração mágica da psique corporal. Em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Primeiro, em outras épocas, e isso está fartamente documentado, qualquer sujeito que usava a palavra eu, ele se referia à carreira inteira da sua pessoa neste mundo e no outro. Ou seja, a sua dimensão imortal já estava presente ali. E é disso que fala quando dizia eu. Porque, veja, se só existe mente e corpo, e a sua mente consiste inteiramente em conceitos que você tirou da experiência sensível, articulado por algumas formas lógicas, Então, esta é o que nós podemos chamar de sua mente carnal. Se você só tem o corpo e a mente carnal, e isso é tudo que tem hoje, inclusive o religioso só tem isso, não concebe mais nada. Então, meu filho, como é que você pode ir para o céu ou para o inferno? Quem vai para o céu e para o inferno não é a sua alma carnal, é a sua alma imortal. Se a alma não é imortal, ela não vai nem para o céu nem para o inferno. E onde está a sua alma imortal, meu Deus do céu? Ela não está nem no corpo, nem na mente. Mas quando você usa a palavra eu, você está referindo a corpo e mente. Então, quer dizer, você não fala mais em nome da sua alma imortal. A sua alma imortal não faz parte do seu eu. E quando você vai lá confessar seus pecados, não é só a alma imortal que está confessando, é só a alma carnal. A qual em si, a rigor, ela não pode ter pecado nem santidade. Só a alma imortal pode ter essas duas coisas. A alma carnal, ela só existe na esfera material e na esfera cultural. Então ela pode cometer delitos, por exemplo. Quer dizer, coisas que as outras pessoas dizem que são ruins. Como que a alma imortal, a alma mortal, carnal, a alma cerebral, por assim dizer, poderia se relacionar com Deus? O que ela pode ter a ver com a eternidade? Absolutamente nada. Porque se o nosso ser se reduz a isso aí, bom, a ideia de conhecer a Deus, ter visão de Deus, é totalmente estapafúrdia. Você vê em... Quando você lê, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, você vê que foi uma obra que não causou nenhuma estranheza quando foi publicada. E ela mostrava, então, vamos dizer, o trajeto que uma pessoa, né, guiada primeiro por Virgílio e depois por São Bernardo, fez entre os vários planos de realidade, os vários mundos, desde o inferno até o céu, passando pela terra e purgatório. Quer dizer, esta era a dimensão inteira a que as pessoas se referiam quando elas diziam eu. Todo mundo era assim. Não havia concepção materialista, não havia Galileu, não havia Descartes, não havia dualismo de corpo e mente, não tinha nada disso. Você tinha a realidade de um ser humano que, de algum modo, era sensível ao seu destino pós-terrestre. E que existia, então, vamos dizer, na tensão permanente entre todos esses planos de realidade enormemente afastados entre si. E isso não estava na cabeça dos filósofos, estava na cabeça de qualquer um. Isso aí está, assim, a presença, vamos dizer, do céu e do inferno, a presença dos anjos e demônios, é uma coisa tão enormemente atestada, tá certo? Por toda a literatura da antiguidade cristã, tá certo? E de toda a Idade Média. Eu digo, ora, todas as pessoas viviam num mundo onde tem céu e inferno, anjos e demônios, e quando falavam eu, estava falando de alguém que estava se movendo no meio de todas essas possibilidades. Então, o que era o eu? O eu era o personagem que tinha um destino eterno, benigno ou maligno. Portanto, o eu era a alma imortal, da qual, na verdade, as pessoas não sabiam muito mais do que nós, mas sabiam que existia. E sabiam que existia não depois da morte. Isso é importante. Porque as pessoas hoje, como elas só têm corpo e mente, elas pensam numa alma imortal, mas alma imortal depois da morte. Eu digo, mas que coisa estranha. Se você não é imortal agora, como é que você vai ser depois da morte? Não é uma estupidez? Então, isso quer dizer que a vivência da alma imortal desapareceu da nossa cultura. Só sobrou corpo e mente. Eu digo, e as pessoas ainda têm a cara de pau de continuar sendo religiosas assim. Digo, ah, se eu não tenho alma imortal, por que eu vou ser religioso? Meu saco. Não faz o menor sentido. Quer dizer, eu vou forçar a barra para eu virar uma outra coisa depois que eu morri? Então, estes experimentos, estes fenômenos de percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica, eles nos dão uma pista para você recuperar esse sentido da alma imortal. Eles não nos dão tudo, mas nos dão uma dica. Por quê? Se o sujeito está clinicamente morto, o coração não funciona, o cérebro não funciona, nada funciona, ele continua sabendo as coisas e fica sabendo até mais do que ele poderia saber, tá certo? Se estivesse acordado, então isso significa que a sua consciência, de fato, não está limitada ao corpo e não está limitada àquilo que você chama de mente. É? Por quê? Se você está num quarto, você não pode enxergar o que está no outro quarto. Então, o seu corpo não chega lá. E a sua mente chega? Não, a sua mente pode conjeturar o que está lá, mas ela não pode ver o que está lá. Então, o conhecimento que essas pessoas adquirem durante aquele momento transcende infinitamente o que nós chamamos de corpo, o que nós chamamos de mente também. Mais ainda, as pessoas que passaram por essa experiência relatam que durante aqueles instantes elas estavam extraordinariamente inteligentes. Que tudo que elas queriam saber aparecia imediatamente. Ora, mas se você tem esse estado durante, você tem essa experiência durante o estado de morte clínica, ou seja, quando o seu corpo parou, seu cérebro parou, o que que te leva a concluir que você não está tendo esse estado exatamente agora? Apenas o seu corpo e sua mente estão ocupados demais com outras coisas para que você perceba. Estão acompanhando isto? Agora, se eu não tenho esta capacidade, como é que eu posso adquiri-la no estado de morte clínica? Será totalmente absurdo. Quer dizer, o estado de morte clínica seria um estado muito privilegiado, que me dá capacidades miraculosas. Ou seja, aí você estaria tentando, como diz o latim, explicar obscurum per obscurius, o obscuro por mais obscuro ainda. Então, de cara, seguinte, essas capacidades não aparecem no estado de morte clínica. Nós as temos. E elas se manifestam naquele estado por algum motivo que nós não sabemos ainda. Mas são capacidades humanas. Fazem parte do ser humano. Então, eu vou ler esse finzinho aqui e depois vou voltar à explicação. Os episódios são milhares e o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudados por ateus, adeptos da New Age e budistas, do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transmutação mágica da psique corporal, em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Isso hoje é até difícil de imaginar. Mas, por exemplo, eu me lembro do romance de Jorge Benanos, onde tudo que está acontecendo aqui na Terra já está acontecendo num outro plano, celeste ou infernal, ao mesmo tempo. De tal modo que se aqueles personagens que estão vivendo aquilo, né, despertassem naquele momento as capacidades que se despertam no estado de morte clínica, elas perceberiam o cenário inteiro, e não somente a cena terrestre. Durante milênios, cada ser humano, ao pronunciar a palavra eu, referia-se de maneira imediata e automática à sua alma imortal, a única que podia orar e responder por seus próprios atos ante o altar da divindade. Dessa alma, a psique corporal era uma parte e função menor, voltada ao meio material e social tão somente, alheia a todo o senso do eterno e, a rigor, incapaz de pecado ou santidade, apenas de delitos ou virtudes socialmente reconhecidos. A partir do momento em que a psique corporal foi assumida como realidade autônoma, regida por leis próprias, cada indivíduo só se enxerga a si mesmo como membro de uma espécie animal e como cidadão. Só tem essa dimensão, você é um bichinho e é um cidadão. Amputado daquela dimensão que fundamenta o senso último da responsabilidade e cultivando em lugar dele o mero instinto da adequação social, adornado ou não de moral religiosa. Moral religiosa se torna apenas um adorno que vai enfeitar a sua condição de ser socialmente adequado, bonzinho, normal, né? Enquanto certo que os outros são anormais. Imagine a diferença que isso faz, por exemplo, na compreensão que você tem da Bíblia. Se você não a lê com a sua alma imortal, mas somente com a alma corporal, talvez fosse melhor não lê-la de maneira alguma, porque a lê com a carne e não com o espírito. Muito bem, então, se nós não temos nenhuma experiência da nossa alma imortal, da nossa alma transcorporal, não é extracorporal, presta atenção, né? Vamos adotar esse termo, transcorporal. Extracorporal é o que está fora do corpo, o que é diferente do corpo. Transcorporal é o que transcende e abrange o corpo. Uma coisa que transcende a outra, não a exclui, evidentemente. Aquilo que transcende, abrange. Portanto, assim, regra número 1. A sua alma não está no seu corpo e nem separado dele. O corpo está dentro da alma. Então, estes fenômenos de percepção extrasensorial ou transsensorial, no estado de morte clínica, comprova isso da maneira mais extraordinária. Por quê? Porque essas pessoas veem o seu próprio corpo. Todas elas. Foi como se eu estivesse me levantando e eu vendo o meu corpo ali na cama. Então, eu vi o corpo, vi as pessoas em torno, vi as pessoas no quarto vizinho, etc. Eu vi um monte de coisa em volta. Então, esta alma não se tornou alheia ao corpo. Mesmo que o corpo está, vamos dizer, ele está inativo agora, mas ele ainda existe para esta alma. Esta alma conhece o corpo. E se conhece, então o corpo está dentro dela como um dado de realidade. Está entendendo? Ora, quando Santo Agostinho diz para vocês a verdade está no interior do homem, o que ele quer dizer? Está dentro da sua mente? É um pensamento seu? Não pode ser. Porque no nosso pensamento a verdade e o erro se misturam o tempo todo. E mesmo as verdades mais sublimes que às vezes nós percebemos, 3 minutos depois nós esquecemos. Não há nada no meu interior, que eu possa chamar com esse nome de verdade. E se Deus estivesse no meu interior, onde estaria o seu Deus? Muito menos pode Deus estar no corpo. Então, aonde que está Deus? Aonde esse dentro? Ele está dentro da sua alma imortal. O que não quer dizer que Deus seja uma parte dela. Deus é a substância e o fundamento da alma imortal. Deus criou a nossa alma imortal consigo próprio. Ele se infundiu ali por força do seu amor. Quer dizer, a alma imortal é... ela não foi produzida por Deus. Porque senão ele teria que se separar dela. Mas se ele se separasse, ela cessaria de existir. Então ele se infundiu nela. E dentro desta alma imortal está o seu corpo mortal. Como uma função específica para adaptar a sua, se adaptar ao seu funcionamento em certas condições cósmicas determinadas. Você não precisa ter estado de morte clínica para você experimentar isso. Você pode experimentar agora já. É só você prestar um pouquinho de atenção, e você vê que além de mente e corpo existe alguma coisa. Como é que você faz? Vamos partir do seu corpo e da sua mente. Certo? Esse é o material que a cultura moderna nos deixou. Certo? Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você verá, o seu corpo é totalmente impermanente. As células dele estão trocando o tempo todo. E quando você, desesperado com a fugacidade das suas ideias, a impermanência das suas ideias, você busca um apoio no corpo, tá certo? Dizer, não, a minha, afinal de contas, eu tenho uma identidade, eu tenho uma permanência, e isso é atestado pelo meu corpo. Você está se enganando a si mesmo, né? Mas, agora, cá entre nós, você sabe ou você não sabe que você tem uma permanência? Que você tem uma identidade? Você sabe. Mas você não pegou isso nem da sua mente e nem do seu corpo, meu filho. Ao contrário. Para você perceber que tem uma mente e tem um corpo, você precisaria ter esta identidade antes. Então, o que é identidade? É o fundo anímico permanente do seu ser. E você pode penetrar nesse fundo agora mesmo, se você quiser. É só você olhar para si mesmo, eu tenho que usar a palavra olhar como uma metáfora, é só você se conceber ou se perceber, tá certo? Pelo que existe de mais fundo e permanente em você. Você pode imaginá-lo, por exemplo, como uma melodia. Ou como um ritmo. Ou como um som permanente. Agora, isso exige uma certa atenção e no início pode parecer difícil você se transpor para esta que não é outra dimensão, na verdade é esta mesma dimensão, apenas percebida na sua profundidade. Então, volte-se para essa espécie de ritmo ou melodia interior. Este fundo de sentimento permanente que tem por baixo de tudo o que você está fazendo. E diga, isto sou eu. Meu corpo e minha mente são apenas aspectos disto. Mas esta continuidade miraculosa que tem dentro de mim é isto que sou eu. Se não tivesse isto, eu nem saberia que tenho corpo e que tenho mente. Quando você faz isso, tem dois fatores de distração. O primeiro são as sensações corporais. Não ligue para elas. Elas vêm e passam. E outra fonte de distração são os pensamentos. Também não ligue para eles, deixe que eles vêm e passam. Desfrute deste sentimento, desta sua unidade, porque é ali que está você. Ela não tem propriamente uma forma, porque tem todas as formas possíveis. Não tem um conteúdo específico, porque tem todos os conteúdos possíveis também. Tudo o que você percebe do seu corpo e da sua mente, você percebe porque passou por ali. Passou por essa sua identidade profunda. Mais ainda, se tudo o que você percebe pelo corpo, pela mente, é fragmentário e picotado, e se não tendo unidade nenhuma, você não poderia perceber absolutamente nada. Seria ridículo falar em percepção ou até em memória, tá certo? Se você não tivesse unidade nenhuma. Então você sabe que tudo o que acontece não influencia eu profundo, mas ao contrário, é influenciado por ele. Estão entendendo? E aí foi o erro de Kant, ao pensar que o que unifica o mundo é a nossa mente, ou as estruturas da nossa mente. Isso não tem nada a ver com a estrutura da nossa mente. Isso não é mente. Isso é o seu verdadeiro ser. Todo mundo tem, ué. É? Note bem, quando você ama uma pessoa, o que é que você ama nela? É o corpo ou a mente? Não, é isso. É a verdadeira realidade dela. Ah, então você sabe que isso existe, é? Sempre soube. Só que não tem nome para isso na cultura contemporânea. Estão entendendo? Então, nós podemos ter acesso imediato ao nosso eu mais profundo e permanente. E através disso nós conscientizamos a nossa imortalidade. Temos aquela experiência que dizia Spinoza: sentimos experimurque nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos. Primeira vez que eu li essa frase de Spinoza, eu falei: eu não sinto nada disso. O que é que há de errado comigo? Hã? É que Spinoza ainda tinha, embora todos os problemas que ele tivesse, que tinha com a religião judaica, cristã, etc., ele ainda tinha a herança da cultura antiga. Então ele tinha essa experiência que todo mundo tinha. E o homem moderno não tem mais. Porque isso não tem nome. Tudo que nos acontece tem uma explicação corporal ou mental, tem um nome corporal ou mental. Hã? Até quando você fala em pessoa humana, hoje em dia você acredita que a pessoa humana é um negócio que é criado pela cultura. Digo, ó raios, mas se o meu verdadeiro eu não está nem na tal da pessoa humana, onde está vivo? Está aqui mesmo. Hã? E é isso que você ama nos seres que você ama. É a experiência mais banal do mundo. Hã? Claro que o corpo e a mente estão contidos dentro disso. Mas o que você ama não é nem o corpo nem a mente. Ah, se é uma mistura das duas, igual. Aonde eles se misturam? A mente não pode mover o corpo. E o corpo também não pode criar a psique. O corpo, o cérebro não pode criar os pensamentos, etc, etc. O corpo e a mente só se unificam neste eu profundo, na sua alma imortal. É ela que move tudo. Então, pela primeira vez, você entende que nós existimos sob a forma de tremendas forças cosmogônicas que ajudam a estruturar a realidade do mundo exterior. Nós somos deuses, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer dizer. Agora, tem o melhor. Você pode encontrar milhares de livros, milhares, hoje em dia, sobretudo, com o negócio de nova era, que dizem que tudo que você acreditar firmemente se tornará realidade. Existem milhares de técnicas que o pessoal da nova era ensina para fazer isso. Essas técnicas todas, elas têm alguma funcionalidade. Elas funcionam um pouco. Só que tem o seguinte, a concepção geral na qual elas se baseiam, vamos dizer, a concepção do cosmos que elas têm, é de natureza kantiana. O mundo é apenas fenômenos, né? E no eu está a verdadeira realidade. E isso é errado, evidentemente. Né? Por quê? Porque dentro desta alma profunda, dentro deste ego profundo, permanente que você tem, dentro existe uma coisa mais essencial ainda. Que é a presença de Deus. E nessa você não tem controle. Isso quer dizer o seguinte, que este eu profundo, ele tem uma certa força criadora sobre o mundo exterior. ele pode determinar algumas coisas. Porque esse eu profundo, ele tem mais durabilidade, constância e presença constante do que qualquer coisa do mundo exterior. O mundo exterior é constituído de átomos e partículas que estão separadas uma da outra. Como assim, vamos dizer, se eu fosse uma partícula, a próxima partícula estaria colocada a 70 metros de distância. Então, o mundo exterior é ainda mais descontínuo do que o nosso pensamento. Então, aquilo que é mais contínuo tem mais força e determina o curso das coisas. Então, isso quer dizer, o seu verdadeiro eu, ele é mais real do que o seu corpo, do que a sua mente e do que o mundo exterior. Ele é uma força estruturante do cosmos. Ora, imagina que isto aqui seja, vamos dizer, a nossa mente. E aqui estão as nossas experiências picotadas. Tá certo? Por baixo delas tem o seu eu profundo, que está ali o tempo todo. Essas experiências todas, sejam físicas ou mentais, você só as percebe e só pode dar um sentido unificado a ela. Por quê? Porque você tem uma unidade mais profunda, que não está nem no seu corpo, nem na sua mente, mas que as abrange. Ora, agora suponha que isso aqui é o mundo exterior. Isto aqui são, vamos dizer, podia até fazer uma terceira linha aqui, mais picotadinha ainda. Você tem aqui as aparências do mundo sensível. Embaixo você tem as estruturas atômicas também separadas. E por trás delas você tem um negócio que hoje a física chama de matéria escura ou energia escura. Que é inacessível, mas que matematicamente os caras sabem que tem que estar lá. Onde estaria dado, então, que é a unidade do mundo físico. Então isso quer dizer que nós temos uma estrutura que é parecida com a do mundo físico. Onde todas as partículas, todos os fragmentos que estão voando, estão unificados por um fator que está, um fator permanente, que está ali. Então, é só você parar de chamar de eu o seu corpo e a sua mente, ou seja, as suas sensações, os seus pensamentos, e você se voltar para aquela vivência mais profunda e permanente que está unificando tudo isso o tempo todo, e começar a chamar isto de eu, pronto, toda a sua cosmovisão já mudou. Você voltou para a antiga cosmovisão cristã. Hã? Ora, se essa nossa, esse nosso eu profundo, ele tem uma força formador, plasmador, criadora sobre o mundo, ela pode afetar o curso das coisas. E afeta mesmo. Ou seja, a raiz, por exemplo, de todas as formas de cura psíquica que existe no mundo, que está aí e não na mente, carnal. Se o nosso cérebro pudesse curar nós mesmos, ele não ficaria doente. E os nossos pensamentos, você vai dizer que um aglomerado de signos e palavras vai ter um poder sobre mim? Não. A cura é a restauração da integridade. A restauração da integridade só pode provir daquilo que tem mais integridade ainda. Está entendendo? Ora, quando Cristo diz aquilo que você tiver fé, você vai obter de qualquer maneira, ele está falando da sua alma imortal, não da sua alma carnal. Não é aquilo que você tem fé, ou no estado de vigília, ou no estado de sonho, que vai virar realidade. É aquilo que você tem fé no estado de consciência permanente da sua alma imortal agora. É aquilo que você crê no instante em que você está plenamente alerta para a presença dessa unidade profunda. O que nós chamamos de fé no dia a dia são apenas pensamentos que nós temos aqui e ali. Isso não pode ter poder nenhum sobre a realidade. Você pode reiterar aquilo quantas vezes. Tenho fé, tenho fé, tenho fé. Isso é uma besteira. Hã? Jesus Cristo jamais conversou com uma alma carnal. Ele só fala para esta. Hã? Agora, se você não tem a vivência do eu profundo, tá certo? Do eu permanente, que não é separado do corpo e da mente, mas contém o corpo e a mente. Né? Contém e unifica o corpo e a mente. Se você não tem essa vivência, então não adianta você ter fé, meu filho. A mente não move um palito. Agora, é da alma imortal que Cristo diz, vós sois deuses. Né? Ora, como? Note bem, essa alma é imortal, mas não eterna. Né? Quer dizer, nós nascemos um dia. Né? Mas, ao mesmo tempo, já nascemos com a alma imortal. Mas não é a ela que nós temos acesso desde o início. Nós primeiro experimentamos o mundo exterior, o mundo dos pensamentos, o mundo da cultura, etc, etc. E alguém tem que nos avisar que tem a alma mortal. E que é desta que se trata, no fundo. Mas se ninguém avisa, meu filho, como é que vai fazer? Não só tem que avisar, como tem que dar alguma dica de como é que você tem acesso àquilo. Eu estou dando a dica, é a coisa mais simples do mundo, é só você prestar atenção. Para prestar atenção, você tem que penetrar num plano, vamos dizer, de vivência psíquica que deixa passar as sensações corporais e deixa passar, vamos dizer, os pensamentos, não ligando para eles. É? Entendendo que eles são coisas menores. Na medida em que você faz isso, o que acontece? A sua atividade corporal e psíquica, a corporal e mental, ela diminui. E entra em ação a consciência profunda da sua alma imortal. Então é por isso que você fica como um cadáver. Está entendendo? Durante aqueles momentos. Então, isso não quer dizer que você precise entrar em alfa. Não, você não deve entrar em alfa. Você não deve entrar em parte alguma. Você deve ficar exatamente aí onde você está. Você não precisa parar os seus pensamentos. É impossível parar os pensamentos. Você não precisa controlar os pensamentos. Você não precisa controlar o seu corpo. Você não precisa fazer exercício ascético o dia inteiro. Não, eu vou ficar um mês sem comer. Não precisa fazer nada disso. É uma questão apenas de aonde está o seu eu. E aonde está o seu verdadeiro tesouro. Está entendendo? É uma coisa muito simples, que você pode fazer muitas vezes por dia. Você pode fazer agora mesmo. Você pode me ouvir com a sua alma imortal. Ou pode ouvir com a sua mente ou com o seu corpo. É uma questão apenas do foco. Onde está você? Quem está falando? É fácil você perceber que, se for apenas o seu corpo, né, não está falando nada. Se for somente a sua mente, eu digo, meu filho, o que se passa na sua mente não sai pela sua boca. Para passar pela sua boca, é preciso que o produto da mente vire movimento muscular. E isso o corpo não pode fazer, a mente também não pode. Portanto, quem age realmente é a alma imortal. Meu filho. Você só não percebe isso por quê? Porque a cultura não te dá os elementos para isso. Ela te dá uma visão falsa do eu e você continua acreditando nela. Embora, no fundo, todo mundo sabe que as coisas são do jeito que eu estou falando. Mas, se você não tem a linguagem, a coisa não é socialmente legitimada. Então, se não há nem mesmo a percepção da sua alma imortal por você mesmo, como podem duas almas imortais se encontrar e falar uma com a outra? Não pode, né? Então, quer dizer que todo diálogo é somente uma coisa impossível entre mentes e corpos. Está entendendo? Agora, quando eu digo que a cultura moderna separou uma coisa da outra, criou um dualismo insustentável, todo o conhecimento que se tem do homem também se fragmentou, foi parar um pedaço em cada parte. Não deixa de ser uma ironia extraordinária que só quem se interessa por práticas que despertem a consciência da alma imortal sejam camaradas ateu, budista, nova era, etc, etc, e o religioso não. O religioso tem a doutrina certa, evidentemente. A doutrina do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas eles não têm um instrumento. Eles estão exigindo que a alma carnal pratique tudo aquilo. Ela não pode praticar. O outro tem a técnica certa, mas ele tem a doutrina errada. Então, o que acontece? Essas técnicas que circulam por aí, elas então, abrem um caminho para a alma imortal, mas é um caminho inteiramente demoníaco, em que a alma imortal vai acreditar na sua própria substancialidade. É a nossa alma imortal, mas ela não tem em si sua própria substância. De modo que, imagina assim, eu tomei posse da minha alma imortal, tomei consciência de descobrir que eu sou uma força cosmológica. Ou seja, eu não sou uma vítima dos acontecimentos. Eu estou produzindo acontecimentos aqui. Eu tenho a força. Então, o que eu pedi para Deus, Ele vai me dar. E o que você vai pedir? Você vai chegar lá na sua alma imortal com critérios de prioridades, de mente e corpo? É isso que o Turma da Nova Era ensina. Então, se você encontrou por baixo dessa dimensão de mente e corpo, você encontrou a dimensão do eu profundo, bom, você subiu na escala da dignidade, evidentemente. Você não é mais um bichinho dotado de cultura, certo? Você é realmente uma alma imortal e você é como se fosse um anjo. E você entra lá no seu estado angélico, levando todas as suas preocupações de mente e corpo. Isso não pode, evidentemente, não pode dar certo, né? Por quê? Eu digo, é a alma imortal que tem a visão de Deus, mas também é a alma imortal que a perde. Então, as escolhas da alma imortal são uma coisa fundamental. Há uma escolha ainda nesse plano, mas são escolhas que a alma imortal faz em vida. Porque quando morreu, ela já não tem mais escolha. Já está feita a escolha. Então, a vida terrestre é o plano da escolha. É o tempo da escolha. Está entendendo? Então, bom, eu acho que com isso aí podemos encerrar esta parte e fazer um intervalinho, né? Então, eu acredito que esta aula ela já respondeu aqui a várias perguntas, especialmente a pergunta da Silvia, a da Miriam Macedo, a do Lívio Oliveira, especialmente, Silvino Franco, quem mais? para as outras. Algumas eu vou tentar, outras eu vou tentar responder aqui. Mas também há algumas perguntas dos alunos presentes aqui, eu gostaria que repetisse. Primeiro, fale mais alto para todo mundo poder ouvir. O que a gente estava conversando no intervalo era sobre algumas pessoas que falam desse eu mais profundo, dessa alma imortal, como algo que suprime a individualidade, suprime as personalidades, algo transpessoal, no sentido em que se dissolve. É. A ideia de estados supraindividuais, assim como a ideia de você destruir ou dissolver o ego, são expressões inexatas. Em todo este assunto, a verbalização é extremamente difícil. Frequentemente tem que ser feita por modo dialético, quer dizer, afirmar a coisa por dois lados opostos para que a realidade da qual você está falando apareça de algum modo, tá certo? Intuitivamente. É claro que essas expressões são totalmente inexatas. No caso, por exemplo, é óbvio que a alma imortal tem uma individualidade muito mais permanente, muito mais destacada do que a individualidade corporal que nós temos aqui. Quer dizer, longe de dissolver, ao contrário, aí é que a individualidade aparece. Em algum ponto da Bíblia, que eu sou muito ruim nesse negócio de decorar versículos, Deus disse, eu te conheci antes da criação do mundo. Então, individualmente, cada um. Tá certo? Também houve uma pergunta que eu acho importante responder agora. Tiago Aurif. Enquanto o senhor falava, tentei fazer um exercício para chegar ao eu permanente. O que mais facilmente observei é que permanentemente, mesmo, há um medo em mim. Impossível. O medo não pode ser permanente. É o que você sentiu, vamos dizer, mais intensamente num certo momento. Tá certo? Então, ninguém pode ter medo permanente de nada. Quer dizer, o medo é um estado mental. O que eu estou falando não é um estado mental. É uma individualidade verdadeira. Portanto, o que houve foi aí uma interposição de um estado mental. O medo é uma ideia como qualquer outra, quer dizer, é um estado mental como qualquer outro. Deixe que ele passe. Não se, note bem, não se trata de você perceber nada. Não se trata também de você sentir nada. Trata-se de você saber, vamos dizer, apreender a sua própria presença. É só isto. Não tem conteúdo. Não é uma ideia, não é uma imagem. Mas eu posso dar algumas dicas de estados psíquicos que facilmente se associam a isso que eu estou dizendo. Se, ao penetrar nesta região mais profunda, você não sente um júbilo e uma alegria indefinível, você não acertou. Isso que Vitor Franco quer dizer quando ele fala sobre essa contemplação, quando ele fala de contemplação? Sim, mas o próprio termo contemplação é errado, porque você não vai contemplar a si mesmo. Não é isso? Quando a gente entra nesse terreno, todas as palavras elas são meio escorregadias. Eu exprimi aqui o meu pobre cérebro para encontrar, vamos dizer, o mais exato que eu podia, o mais exato e mais simples que eu podia. Na verdade, a experiência ela é tão simples, tão imediata, que ela escapa das palavras. Mas todo mundo tem. Veja, por que que os seres humanos, em todas as épocas e civilizações, sempre tiveram cultos funerários? Sempre. E ninguém pega os cadáveres humanos e joga no lixo, né? É porque, vamos dizer, a consciência de imortalidade acompanha o ser humano. Ainda que ele possa, vamos dizer, criar em cima dessa experiência as imagens mais extravagantes e as doutrinas mais esquisitas, tá certo? e versões muito diferentes, o que importa não é isto. O que importa não são as ideias, não são as crenças, não são as doutrinas. A importância é a realidade daquilo que está presente em nós. E daquilo que nós realmente somos. Agora, quando você tem esta experiência, ela vem acompanhada de uma certeza muito grande, porque é uma coisa que está imediatamente presente. E aí se revela também um poder que você tem, quer dizer, a sua alma imortal, ela é um poder formativo sobre a realidade exterior, ela é mais real do que o exterior, e mais real do que sua mente, mais real do que tudo. Trata-se de apenas, quer dizer, nós estamos tão acostumados a chamar de realidade o corpo e a mente, quando com um breve exame analítico você vê que elas não são tão reais assim, né? Que hoje em dia nós temos que operar uma torção da nossa percepção para começar a chamar de real aquilo que é real mesmo, né? Que é justamente esta coisa constante que tem em nós. Né? Então, no instante em que há a percepção deste poder, que é o poder que se exerce através da fé, aquilo que você realmente crê, você vivencia como totalmente real naquele momento, você obtém. Né? Só que aí aparece, vamos dizer, está no mercado, está à disposição do mercado, né? Milhões de técnicas que lhe permite usar isso para chamar um táxi, ou para aumentar a conta bancária, ou para qualquer outra coisa, quer dizer, um monte de preocupações perfeitamente inúteis. E é claro que a alma imortal está permanentemente em risco. É ela que está em risco, não é só a alma carnal. Só a alma carnal vai morrer de qualquer jeito. Eu não devia nem se preocupar com isso, né? Tá certo? Agora, a alma imortal pode passar pela segunda morte. O que é a segunda morte? A perda da visão de Deus. E a perda da visão de Deus acontece quando a alma se toma a si mesma como fonte de poder. Não apenas portadora do poder. Né? Daí, o que aconteceu? Fechou a torneira. Porque, veja, qual é a nossa verdadeira substância? Qual é a substância da sua alma imortal? É bondade divina. Nós somos a bondade divina. Não é que nós somos criados por ela. Não é que nós somos produtos dela. Não, nós somos a presença dela. Nós não temos outra substância senão a bondade divina. É? E é por isso que eu digo que a experiência é acompanhada de uma grande alegria, de um júbilo inexplicável. E que não tem, você não está feliz com isso ou com aquilo. Entendeu? E aí você entende que, vamos dizer, o que é o reino de Deus? É o reino das almas imortais que vivem inteiramente, tá certo? Do amor umas pelas outras e do amor a Deus. Não há mais nada, nós não temos outra substância, a não ser o amor divino. Né? Então, é isso que nós somos. Né? E a hora que você percebe que você é isso, se você ficar chateado com isso, então você é uma besta quadrada mesmo. Né? Tá certo? Então, agora, o importante é o seguinte, tudo o que se passa no seu corpo e na sua mente não importa. Quer dizer, nós estamos acostumados a prestar muita atenção no corpo e na mente, porque não sabemos que tem uma coisa mais básica, tá certo? Mas a partir da hora que você tomou consciência de que existe essa coisa básica, você tem que deixar as ideias que passem, elas não têm importância. É como se não fossem suas. Né? O corpo vai continuar funcionando, a mente vai continuar funcionando direitinho. Vai fazer todas as funções, se você está guiando um carro, se você está comendo, se você está lendo um livro, continua fazendo a mesma função. Só aquilo se torna um pouco periférico. Você tem, vamos dizer, você está centrado numa outra dimensão mais profunda. Quer dizer, nada impede que você entre nesse estado durante o exercício de qualquer atividade. Aliás, até é bom. Você não vai entrar em alfa, você não vai... Como é que se diz? Você não vai mudar de estado. Você vai mudar a perspectiva, né? O centro. O centro de atenção desloca. É só isso. Agora, qualquer elemento mental, né? Se você tentar aí definir o que está se passando, você vai ter que usar palavras, vai ter que usar imagens, etc, etc. Qualquer elemento mental vai atrapalhar, como por exemplo o medo, no caso que fala o Tiago. Não se incomode com medo, não, deixa ele passar. É? Se você, que você procurou o que há de constante em você. Não. Não é para procurar o que há de constante. É, é para procurar a sua constância. É você que está lá, não é o seu medo, a sua alegria, a sua esperança. Não. Tudo isso são estados mentais. É? Então, veja, tente olhar a você mesmo como você olha uma pessoa que você ama. O que você ama nela? É um estado mental que ela tem? Ou é o corpo dela? Ou é uma ideia que ela tem? Não! Você não sabe o que você ama nela, você não consegue dizer. Né? Mas você sabe que é uma pessoa inteira. Né? Então você também tem que ser uma pessoa inteira. Tá entendendo? Então é só isso. E você, daí você vai entender por que eu estou dizendo que o amor divino é a nossa substância, nós não temos outra. E as pessoas dizem, mas aí entra o problema da salvação da alma. Eu digo, sim, é justamente aí que entra o problema da salvação da alma. Acontece o seguinte, que a salvação da alma é natural para Deus. Hã? Tá entendendo? Mais ou menos. Estou tentando ligar isso ao sacrifício. Deus nos criou para isto. Hã? Se fosse para danar, hã? Então seria uma perda de tempo, é? Quer dizer, de certo modo, nós já manifestamos no nosso próprio ser a salvação. A alma é imortal por sua natureza. Quer dizer, você só vai perder a salvação se você quiser. Então é por isso que eu dou uma sugestão, a hora que você percebe que existe um poder nisso, e que esse poder até transcende, quer dizer, o mundo físico em torno, você pode até fazer acontecer coisas e faz medo, tá entendendo? Como diz esse pessoal, toda a nova era. Então, tudo depende do que você tem fé e do que você quer. Então, eu sugiro, por via das dúvidas, quando você estiver nesse estado, você dizer, o que você quer? Eu sugiro, por uma questão prática e para simplificar a guerra, tá certo? Que você diga para Deus o seguinte, eu só quero duas coisas, eu quero o perdão dos meus pecados e quero estar com você por toda a eternidade. Eu não tenho erro. Porque você também foi feito para isso. Isso também é a sua natureza. Quer dizer, a natureza daquilo que provém, daquilo que manifesta a bondade de Deus é puxar por mais bondade. E não por isto ou por aquilo especificamente. Então, se você quiser isto, você vai ter isto. Mas você vai ter, mas é batata que você vai ter. Se a sua alma imortal quer isto e crê nisto, você vai ter. Não tem como não ter. É? Mas é assim, para a alma imortal não existe incerteza. É? Ela é um poder, ela não é uma coisa inconstante como a nossa mente. É? Então, aí é que reside a verdadeira fé. Tá entendendo? Mais ou menos? Entendeu mais ou menos? Não, sabe o que é? Eu fico pensando naquele versículo que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim. Destituídos estão da glória de Deus. Então, o que isso quer dizer, na verdade? Como é que você pode alcançar isso por você mesmo? Você não vai alcançar por você mesmo. Não. Você não vai alcançar por você mesmo. Não é por você mesmo, de maneira que se fosse por você mesmo, então seria o exercício do seu próprio poder, seria um poder inerente a você. Você tem o poder de obter a coisa pela fé. É diferente de você ter o poder de fazer. Você pode obter muita coisa no mundo terrestre com isso, mas você não vai obter a sua salvação por sua própria conta. Você precisa de um elemento mais profundo ainda do que a sua alma imortal, que é aquele que te constitui a sua verdadeira substância, que é o amor divino. Esse você precisa pedir mais. treinando. Mas a coisa mais importante é você aprender o seguinte: tudo que vem da mente e do corpo está vindo o tempo todo. Com aquela descontinuidade, aquela confusão, aquela coisa toda, deixa continuar vindo. Você não vai se separar do seu corpo nem da sua mente. É? Você não pode se separar de uma coisa que está contida em você. Está entendendo? Vamos dizer, se a alma estivesse contida no corpo, tá certo? Seria outra coisa, mas é o corpo que está contido na alma. A alma é a sua verdadeira realidade. E isto é coisa que não é matéria de doutrina, de teoria, mas isto é uma coisa de experiência real. E vocês não estão fazendo a experiência, muitos já estão fazendo agora mesmo. É só para você passar de chamar de eu outra coisa. E tirar essas ilusões de que, bom, você pode começar aquela meditação hinduísta de eu não sou o meu corpo, eu não sou os meus pensamentos, etc, etc. Mas no fim você vai chegar com que eu sou o Brahma. Fala, não é. Não é. Você é você mesmo. Você é você mesmo. E no plano da alma imortal você é ainda mais você mesmo do que aqui. Aí é que você tem uma individualidade mesmo. Assim, imortal. Passa a ser eterna a partir daí. Por quê? Porque Deus quis que você existisse. Porque Ele pensou você e Ele amou o que Ele pensou. E Ele infunde o seu ser em você. Não pode ser de outra maneira. Aqui, Fernando José da Silva pergunta: não sei se aconteceu com outros alunos, mas durante a aula de hoje, quando o senhor falou da alma imortal, do eu absoluto, não é bem absoluto, né? Absoluto só Deus. É imortal apenas, né? Eu vivenciei uma espécie, desculpa, o termo de arrebatamento místico. Tenho treinado meditação do tipo Zen budista há algum tempo e nunca presenciei nada semelhante. Quem tem alguma prática das meditações, naturalmente fará isso que eu estou dizendo com mais facilidade. Agora, eu vejo todas essas práticas, todas essas técnicas, o problema é que elas ficam encaixadas numa esquemática doutrinal que está errada, às vezes numa metafísica errada. Essa coisa dos estados supraindividuais, tá? Escuta, nós não temos uma verdadeira individualidade aqui terrestre, nós somos uma coleção de fragmentos, né? É no plano da alma imortal que nós temos verdadeira individualidade. Se for para dissolver a individualidade, se a individualidade é apenas uma ilusão terrestre, tá certo? Então eu não poderia ter nenhum acesso à minha alma imortal em vida. E, no entanto, nós temos. Ele pergunta: o processo de localização do eu absoluto tem alguma identificação com o resultado apresentado por um praticante de meditação? Sim, certamente. Toda meditação visa isso, mas acontece que, por causa, vamos dizer, da linguagem usada, da formulação frequentemente inadequada, às vezes formulação feita para outras épocas e outros contextos, né? Nós nos equivocamos. Eu estou partindo do princípio seguinte, algo que eu não vou poder provar aqui, mas... Eu acho que quem tem a doutrina certa é a Igreja Católica. Ela tem a doutrina certa. Mas ela às vezes não tem a técnica certa. Né? Então você sabe a verdade, né? Você não consegue realizá-la. Fica faltando algo. Então esse algo, nós vamos pegar onde tem. Né? Se é do budismo, ótimo, pega. Pega do budismo, se é do hinduísmo, pega do hinduísmo, se é de qualquer lugar. E você vai recompondo a figura humana que foi perdida no curso da nossa da evolução cultural. Uma evolução dentro da qual a igreja ficou como barata tonta, levando porrada tudo quanto é lado, sem saber o que fazer. E até hoje, vamos dizer, as reações da igreja à modernidade foram absolutamente deploráveis. O que não impede que ela esteja com a doutrina certa. Ela está com a doutrina certa, sim. Só que, bom, Você ter a doutrina certa é uma coisa, você saber o que fazer num momento determinado é outra. Você fala, mas e a infalibilidade? A infalibilidade é matéria de doutrina e de mandamentos morais. Eu digo, mas e a técnica? E agora, como é que faz isso? Ah, bom, aí é outro problema. E se a coisa nos veio por outras fontes, bom, nós temos que agradecer essas outras fontes. Né? Por exemplo, eu não posso negar que toda a reconquista, por exemplo, da noção da compreensão simbólica do universo veio por via islâmica, através das tarikas sufis, René Guénon, Chouan, nós temos que agradecer. Mas tem até um ditado islâmico que diz, não pergunte quem eu sou, mas receba o que eu te dou. Fala, não sei quem é você, não sei quais são as suas intenções, mas a parte boa do que você pegou, me deu, eu pego. Hã? E o resto, o que está errado aí? Fala, bom, não tem nada a ver com isso. Hã? Não é da minha conta, não estou aqui para ficar condenando você, espero que você se salve também, que dê tudo certo. Então, eu até escrevi um artigo sobre isso para o Digesto Econômico. Dizemos, este vexame que os católicos fizeram, ele tem que receber de volta, né, a compreensão do simbolismo da própria catolicidade da mão de muçulmano. É uma vergonha, mas aconteceu. Agora, por causa disso, nós vamos rejeitar? Já o cara é muçulmano, então eu não posso receber nada dele. Bom, aí você está pecando contra o Espírito Santo. Você não quer a verdade. E a técnica? Bom, eu acho que quem tem as melhores técnicas de meditação é o budista mesmo. E eu não preciso sair do quadro doutrinal católico para pegar isso aí. Eu não preciso e não devo. Bruno Lopes. As linhas contínuas representadas graficamente no quadro podem representar um paralelismo simbólico entre a presença do ser, de que falava Lavelli, e a consciência de si, como tratava por Santo Agostinho? Perfeitamente. Até alguém mais perguntou um negócio aqui. Quer ver? Falando do Lavelli. E aí, quem perguntou isso? Aqui, Aloysio Dantas. Comecei a fazer o exercício da leitura lenta com La Presence Total, de Lavelli, procurando seguir a sua orientação e tentar reconstituir a experiência do próprio autor. Logo, no primeiro parágrafo, eu deparei com o seguinte. Existe uma experiência inicial que está implicada em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença, reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser, é reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser. É disso mesmo que eu estou falando. É? Isso não é corpo, isso não é mente, é simplesmente a presença do ser. É uma coisa que abrange, né, a corporalidade, a mentalidade, quantas outras dimensões você queira, mas está tudo presente ali. Então, esta presença, vamos dizer, de você a você mesmo, né, não é uma experiência mental. Né, ela é o que possibilita a experiência mental. Porque o mental é tudo picotadinho. Não daria nem para você recordar. Se você não tivesse uma realidade substantiva por baixo de você, você não sequer se reconheceria. E é por isso que ficar perguntando como é que a mente move o corpo. Eu digo, a mente não pode mover o corpo, meu filho. Ambos são movidos por uma coisa que os abrange. Agora, esta coisa é tão... vamos dizer, do ponto de vista de quem foi educado na cultura moderna, só pensa em mente e corpo, quando você percebe essa outra dimensão, é uma coisa tão grandiosa, né, que você fica achando que agora você é a própria fonte do universo, entendeu? E daí você está danado. Quer dizer, esta é o grande pecado. Né? Entendeu? O que tem que ser humilde não é a sua coitada, a sua alma carnal, que já é humilde, só leva porrada tudo quanto é lado. O que tem que ser humilde é a sua alma imortal. Você fala da alma imortal como constante, permanente, como modificando o ambiente em torno sem ser modificado. E, no entanto, bom, essa alma imortal parece ter uma história que vai culminar em salvação ou danação. Ela tem uma história. Porque você não está vivendo no plano da eternidade. Você não está na eternidade. Você está apenas na perenidade. É? Perenidade é um negócio que não tem fim, mas que não é eterno. E na perenidade existem histórias. É? Todas as histórias míticas se passam na perenidade. É? Quer dizer, você está de repente transformado numa entidade como se fosse, vamos dizer, um anjo ou Júpiter ou Vênus. Está entendendo? Alguma. Você é uma força cósmica, evidentemente. Isto é a sua verdadeira natureza, isto é a sua alma. Né? E a mesma coisa que dizer, bom, grande porcaria, você é só mais uma alma entre bilhões. Né? Segundo, você continua não tendo nenhuma substancialidade própria, a sua substância é a bondade divina. Né? Então você, como é que dizer, você é grande, mas não é dois. Não fica achando que você é uma coisa muito importante por causa disso. Entendeu? Agora, a experiência da conquista desse poder pode ser traumática ao ponto de o sujeito se divinizar ali mesmo, tá entendendo? Então, por isso eu estou avisando. Quando você chegar lá, não peça mais nada, tá entendendo? Você peça só essas duas coisinhas, porque se você pedir isso aí, você não erra. E se é isso que você realmente quer, isso Jesus Cristo disse, aquilo que você pedir com fé, você acreditando, quer dizer, uma plena realidade daquilo, eu tenho fé, eu sei que é a bondade divina que me constitui, que é a minha substância, e é isso que eu quero por toda a eternidade. Deus não resiste a isso. Isso Cristo disse. Hã? Aquilo que você pedir com fé em meu nome não será negado. Então, se você pedir isso, fala batata. Mas não é a alma carnal que vai pedir, é? Quer dizer, você tem que pedir no momento em que você está plenamente consciente desta sua modalidade de presença. Que não é uma presença nem na terra, nem no céu, nem no espaço. É uma coisa supraespacial, abrange todo o espaço. Não exclui, não está fora do espaço. Aquilo que abrange, contém necessariamente. Claro que está, mas este não foi o problema do próprio demônio? Né? O demônio não era uma força cosmogônica? Né? Só que ele achou que ele era causa sui, causa de si mesmo. O que é uma tentação terrível. Né? Se foi até para ele, que já tinha nascido assim, quanto mais para nós. Que de repente nos sentimos elevados, sofremos esse upgrade. É? E descobrimos como Spinoza sentimos e experimentamos que somos eternos. Então precisa saber isso. Você não tem outra substância senão o amor divino. Você é isto. É? Não é que você foi criado por isso. Se não, o amor divino pode criar uma outra coisa que não seja amor divino? Não, seria fazer buraco na água. Então, aqui tem a pergunta de um anônimo. Por que que tem um aluno anônimo? Ô, anônimo, sua pergunta é boa, mas eu não vou responder, não. Eu não converso com quem não existe. Márcio Hack. Na primeira parte da aula, não parei de pensar em uma experiência que já se repetiu algumas vezes. Acordar no mesmo lugar em que fui dormir, mas durante os primeiros segundos, não saber onde estou e quem sou. Essa experiência não confirmaria a concepção kantiana de que nossa mente é que dá coerência ao mundo e unidade ao real? Ela não pode dar. É a sua unidade que traz de volta à sua mente a sua mesma capacidade de apreender os dados do mundo exterior, que permanecem constantes. É o contrário, a unidade do seu ser se restaura na sua mente no mesmo instante em que a unidade do mundo exterior se restaura. Não é a sua mente que está fazendo isso. Nós não... As palavras aí nos confundem, porque às vezes a palavra psique, alma, é usada para designar uma coisa, às vezes é usada para designar outra. Mas nesse sentido que eu estou falando, não é uma coisa mental, é a sua verdadeira realidade. Que não se define nem como mental nem física, porque ela é as duas coisas e mais muitas outras ao mesmo tempo. Quer dizer, o mental e o corporal estão dentro desta realidade. E em caso de dúvida... Você, se você tá, fica desorientado nisso, pergunte, o que é que eu amo na pessoa que eu amo? É o corpo dela? É a mente dela? Veja, quando você ama uma pessoa, veja assim, a sua mulher, a sua namorada, a sua filha, a sua mãe, e você se lembra que essa pessoa vai morrer. Você vai parar de amá-la quando ela morrer? Não. Então quer dizer que para o amor não existe morte. Por isso que São Tomás de Aquino dizia que o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Isso é absolutamente... É como se dissesse bem instintivo. A palavra instintivo designa uma coisa da natureza animal, mas é uma figura de linguagem, não é uma coisa... Não é instintivo, é espontâneo isso aí. Espontâneo e absolutamente incoercível. Então, o ego é a sua alma imortal? Sim. Esse é o verdadeiro eu. Né? O outro, vamos dizer, o eu carnal é apenas uma coisa provisória que muda muitas vezes durante a vida. Mas, para ele poder mudar, ele tem que ter uma substância que permanece. Não é isso? Então, nós nos vemos de muitas maneiras no decorrer da vida, mas para que essas maneiras possam se suceder, elas têm que suceder a alguém, tem que haver um sujeito embaixo. Olá, como é possível que a gente não possa esquecer da nossa própria alma imortal e, de algum modo, amar a alma imortal de uma outra pessoa? Aí é que está, a alma imortal continua existindo do mesmo modo, ela não vai sumir, não é porque a cultura desapareceu com ela, é porque você não tem... instrumentos, línguas, e a coisa desaparece, a realidade continua sendo a mesma. Apenas a nossa conversa, a conversação cultural é que está errada. Entendeu? Mas o fenômeno do amor humano está aí comprovando que a coisa não sumiu. Não é isso? Quer dizer, o desejo espontâneo que nós temos de proteger da morte os seres amados. Sabemos que não vamos proteger para sempre, fisicamente. Mas o desejo de proteção se prolonga espontaneamente no desejo de eternidade. Nós temos isso com todos os seres que nós amamos. Todos sem exceção. E é exatamente este eterno nele o que nós amamos. Que é o verdadeiro ser deles. Você está entendendo? Não é uma experiência mística, hein? Não é experiência mística, mas é estado alfa. Você pode ter esse, vamos dizer, esse senso da presença, da sua própria presença imortal agora mesmo. Só não procure transformar num estado psíquico. Deixa o estado psíquico passar, ele não tem importância. Está entendendo? Claro, pode ter importância em outro momento, mas agora não. E além disso, é possível coexistir esta percepção com qualquer estado psíquico. Porque o estado psíquico vai passar de qualquer maneira. Então não é que preciso aqui entrar numa sala aqui para meditar, preciso entrar num estado, não sei o quê. Não, não é isso. É questão de mudar o sentido que você dá à palavra eu. Para você mesmo. Está entendendo? Silvério Campos, recebi aqui a sua mensagem e falo com você depois. Obrigado. Adriano Leite está reclamando aqui que eu nunca respondi as perguntas dele. Então é até verdade. Eu não dá para responder todas as perguntas. Eu gostaria imensamente de fazer isso. Então, aqui ele pergunta. Primeiro, fui comprar as Confissões de Santo Agostinho. Pensei que seria difícil encontrar, mas é bem fácil. Aliás, pelo contrário, há 1.001 edições. Há uma das coleções dos Pensadores, outra editora, Martin Claret. Olha, eu não sei, eu li as Confissões na edição dos Great Books da Enciclopédia Britânica, cujas traduções são confiabilíssimas. Eu não li todas as traduções, eu não posso opinar sobre todas. Em caso de dúvida, você pega os Great Books da Enciclopédia Britânica mesmo. Ou uma outra edição que seja a mesma, quer dizer, foi editado por outra casa editora, mas com o mesmo tradutor, sendo a mesma tradução. Né? E se falhar tudo, existe um negócio na internet que chama coleção Perseus, que tem os textos, né, clássicos da antiguidade em versões confiabilíssimas. Você não vai pagar nada. O professor falou sobre literaturas inferiores, que não vão exprimir a possibilidade humana real e, portanto, até serviram para alimentar nosso capital imaginativo, mas que são repeteco do repeteco. Nesse sentido, as obras de arte, queria saber como ficamos em relação à música e ao cinema. Confio que a música, que você reforçou como tendo papel fundamental, limitar-se ao gênero dito, não, de maneira alguma. Tá certo? As canções populares folclóricas são a base de tudo. A música tornou-se erudita a partir de uma certa época em que as pessoas começaram a dedicar uma atenção intelectual maior e especular combinações mais complexas. Né? A música limitar-se ao gênero erudito no geral, mas sua identificação no cinema mais difícil. Eu digo, olha, o cinema arte, nesse sentido que eu estou falando, ela é muito pobre. As obras de arte cinematográfica que têm mesmo algo a dar ao ser humano são poucas, relativamente poucas. Tá certo? E nem sempre eu acho que são aquelas que a crítica celebra, porque a crítica tem 1.001 propósitos enviesados. Você tem ali interesses comerciais, você tem um grupo apoiando o outro, você tem elementos ideológicos, tem muita coisa cruzada e, de certo, não é o cinema a esfera em que a inteligência humana se exerceu da maneira mais sublime? Tá certo? Aqui ele faz uma pergunta sobre a questão da vacina, né, da gripe suína, que ele diz que aqui nos Estados Unidos o pessoal divulga as denúncias que tem contra isso, mas que no Brasil não se fala nada, nada, nada. Meu filho, nascer no Brasil é assim, é uma coisa que ninguém deveria fazer. Né? Ficar no Brasil é a segunda coisa que ninguém deveria fazer. Tá certo? Agora, se é para ficar aí, então você tem que fazer algo para que a sorte dos seus filhos seja um pouco melhor. Porque se você pegar toda a cultura que está, vamos dizer, imbricada na vida brasileira de hoje, ela, em primeiro lugar, ela tem horror de tudo aquilo que é elevado, belo e sublime. Só podemos ter vivências pequenininhas, estúpidas, banais, iguais a todo mundo. Tá certo? Você nunca pode demonstrar excesso de inteligência, excesso de talento, tá certo? Tudo que você faz tem que ser um pouco mal feito. Por exemplo, você pega, veja aquelas criancinhas que vão cantar lá no British Got Talent e veja as que vão cantar no Brasil. É um massacre, é uma coisa assim terrível, terrível, terrível, feito para nos humilhar. Por quê? Outro dia eu estava fazendo a coleção de canções country aqui dos Estados Unidos. Bom, eu sempre gostei daquilo, mas nunca tinha prestado maior atenção, então comecei a colher o que tinha. Daí eu vi que aquilo é um oceano de maravilhas. Tá certo? Todas elas interpretadas por cantores da mais alta qualidade. Né? Não tem um que falha. Você começa a falar, deixa eu ver os cantores bons que tem aqui. Os cantores excelentes que tem aqui. Não acaba mais. Pá, pá, pá, pá, pá. No Brasil, quando você pega, vamos dizer, às vezes, certas canções muito bonitas, procura uma interpretação que presta, você não encontra. Não tem. No Brasil, o pessoal ouve Caetano Veloso, gente. O que, que é isto, pô? Caetano Veloso compôs umas musiquinhas bonitinhas, mas ele nunca deveria cantá-las. Nunca. Não é isso? Daí então, lá tinha um compositor que eu gostava muito, chamado Luiz Vieira. Luiz Vieira compunha músicas lindas e, em seguida, as estourava completamente, cantando ele próprio. Por que, que eles fazem isso? Hã? Aqui, se o sujeito não sabe cantar, ele manda outro cantar, ué. Hã? Agora, o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes tem várias coisas muito bonitas. Daí ele mesmo cantava e estragava tudo. Então, quer dizer, tem, mesmo que o sujeito ele acerta um negócio bom, tá certo? Mas ele acha que se ele caprichar demais, ele vai humilhar as pessoas. Então tem que estragar um pouquinho para mostrar que ele é gente como os outros. Ser gente no Brasil significa ser defeituoso. Né? Então, se você é um cara inteligente, você tem que ser um pouco burro, tá certo? Porque daí prova que você é humano. Quer dizer, a concepção do humano no Brasil é uma coisa muito deprimente. E isso é assim em tudo, tudo, tudo, tudo. Então, como é que vocês vão fazer? Quer dizer, esses problemas que eu falei na aula de hoje, essas limitações, são inerentes à cultura mundial, tá? Pelo menos no mundo ocidental. Mas no Brasil, além desse problema, você tem os outros que são locais. Então, essas limitações que são locais e que são, às vezes são muito difíceis de você vencer. Então, se você pega, por exemplo, na música popular, só tem dois tipos de intérpretes. Tem um sujeito que tem voz, tá certo? Mas não tem treinamento, sobretudo não tem prática teatral. Não tem nada. Então, você faz uma interpretação absolutamente histriônica. Eu vou dar aqui exemplos. Vicente Celestino tem uma voz maravilhosa, mas tem uma prosódia absolutamente demoníaca. Né? Uma pronúncia do cara é um negócio horroroso. Né? Aguinaldo Raiol, né? Aquele que foi deputado, como é que chama? Aguinaldo Timóteo. Né? Então, todos os caras têm voz. Se estudasse um pouquinho, seria uma maravilha. Né? Então, quando pega um cara que tem voz e estudou, que nem o Paulo Schott, que ele faz? Ele vem aqui para os Estados Unidos. Porque no Brasil não vão dar chance para ele. Do outro, então, tem esse intérprete com voz histriônico e tem o sujeito que não é histriônico porque ele não tem voz nenhuma. João Gilberto, Caetano Veloso. Então, as interpretações dele são modestas. Mas aí é como dizia Bernard Shaw, fulano é um homem modesto e que tem boas razões para sê-lo. Tá certo? Então, é aquela interpretação assim que não faz inveja a ninguém. Ninguém tem inveja do Caetano Veloso cantando. Ninguém tem inveja do Jorge Gilberto cantando. E por isso mesmo dizem que eles são gênios. Porque vocês dizendo que eles são gênios, você se sente mais gênio ainda. Então, só tem esses dois tipos de coisa. E quem não encaixa numa coisa em outra, aqui tem um sujeito, tem voz, ele tem, canta maravilhosamente bem. Né? O que acontece daí dá um repertório miserável para ele cantar. Eu vou dar dois exemplos. Carlos Galhardo e Francisco Petrone. Tem voz, sabiam cantar. Então dá umas músicas de mau gosto execrável para eles cantarem. Porque às vezes sempre tem que estragar. Por quê? Porque não pode juntar tudo que tem de bom e compor assim. Junta 1.000 cantores para ver se compõe um. No dia que tiver o primeiro, vai aparecer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Mais ainda, aqui você tem sempre, vamos dizer, a interpretação, quando aparece a música, você tem a interpretação, pelo menos era assim até os anos 50, 60. Você tem a interpretação padrão. Então, a interpretação padrão, ela é assim, ela é correta, discreta e sem variações individuais. Depois aparecem outras interpretações que acrescentam outras coisas, modificam, blá, blá, blá. No Brasil não tem isso. Eu lembro, por exemplo, tem a música do Oscar Castro Neves, né? Um músico maravilhoso. E a única interpretação que valia era a da Laíde Costa. Mas era uma interpretação jazzística, que já modificava a melodia, já atenuava, já tornava meio falado. Quer dizer, eu sempre gostei muito da Laíde Costa. Eu, inclusive, quando encontrei no avião, fiquei entusiasmado. Falei, ah, sou seu fã. Mas, vamos dizer, ela não pode ser a intérprete central daquilo. Porque já é uma outra variação. Então, olha, no Brasil, gente, vocês têm que começar tudo do zero. Eu gostaria imensamente que a cultura brasileira começasse com vocês, porque não sobrou nada. Acabaram com tudo. Então, nós podemos fazer o que nós quisermos. De certo modo, é uma situação até confortável, não tem quem possa nos julgar. Eu, pessoalmente, fiquei nessa situação. Falei, olha, por exemplo, quando publiquei o livro do Aristóteles, falei, olha, sobre Aristóteles, falei, não tem ninguém capacitado para julgar essa porcaria aqui. Então, a opinião do cara não me interessa absolutamente. Eu não sou superior à opinião alheia, desde que a opinião alheia mereça ser ouvida. Não é isso? Então, sempre recebi muitas observações de pessoas de outros países, tal, às vezes até corrigindo uma coisa ou outra, sou muito grato. Mas no Brasil, o que dissesse, eu deixaria de dizer, não tinha a menor importância. Vocês vão estar na mesma situação. Daqui 5, 6, 7 anos, vocês vão começar a escrever, publicar livro, dar aula, falar e tal. Vocês não têm que olhar para os lados para saber o que os outros estão achando. Não porque vocês são superiores e orgulhosos, mas simplesmente porque não há pessoas qualificadas para julgar aquilo. Agora, no exterior você encontra. Ainda encontra. Aqui, a Celina também pergunta aqui. Ela se refere às experiências de percepção extrasensorial vividas em estado de morte clínica. E ela pergunta, quando se toma o santo daime, o peyote, o LSD, ou sei lá mais o que, há a sensação de clarividência, a percepção de tudo e entender. É a prova de que isto não é a experiência do eu profundo. É uma intensificação do mental apenas. E isto pode ser inteiramente lesivo. Quer dizer, quando você toma consciência desse eu profundo, a única experiência que você tem, a única vivência que você tem, é de uma sensação de realidade e de uma alegria inexplicável. E essa alegria é você. É só isso. Pode-se acrescentar milhões de outras percepções e acesso a mil conhecimentos, se for uma coisa pertinente. Se não, não. Mas, olha, você perceber a sua alma imortal já não é suficiente para você? Você vai querer descobrir todos os segredos do cosmos? Né? Ter acesso a planos superiores de existência, estados superindividuais, você está querendo muito, pô. Você antes era um bichinho, a mistura de bichinho e cidadão. Agora você é uma alma imortal. Ainda está reclamando? Então, essas coisas todas, isto aqui, peyote, LSD, santo daime, etc., isto é tudo uma falsificação da alma imortal. É apenas são estados mentais. E a mente tem milhões de estados possíveis. A mente, de fato, é mais rica do que nós a compreendemos, mas ela não é uma alma imortal. Ela está dentro da alma imortal. Né? Diga. Quando um Raymond Abelio fala de também é só uma intensificação do mental ou aí já é algo mais? Eu acho que também é uma intensificação do mental. O Abélio é um gênio. Raimundo, que isso, a transfiguração fenomenal que fala o Raimundo Abélio, é um algo mais ou é apenas uma intensificação do mental? O Raimundo Abélio é um gênio, mas eu acho que de espiritualidade ele tem zero. É um gênio do mental. Né? Aqui tem uma pergunta ótima do Aço Barbosa Lima, mas muito complicada, não temos mais tempo para hoje. Talvez ela seja a matéria de uma aula inteira depois. Aqui, Juliano Miller. Eu sinto o círculo se fechar ao meu redor. Amigos, entre aspas, colegas, família, principalmente minha própria esposa, me criticam por dedicar mais tempo às aulas e aos estudos do que a ela. Hoje ela me chamou de viciado nessas coisas, preguiçoso, não dá mais atenção, não conversa mais comigo. Mas o que eu posso conversar se ela recusa estudar comigo? Se ela não quer falar sobre as coisas que estou aprendendo no curso? Só quer falar coisas de bicho, só reclama da vida. Olha, ensina para ela esse exercício da alma imortal. Eu duvido que ela não se interesse. Às vezes, a sua capacidade de compaixão pela pessoa que você viu pode ser exigida até o extremo. Vamos dizer, você vai ter que ser bom, ser paciente e orar pela pessoa, certo? Quando você, às vezes, preferia torcer o pescocinho ou jogar pela janela, tá certo? Mas não desista, não. Seja mais constante. A constância vence tudo. A hora que ela vê que não tem jeito, ela vem atrás. Mas primeiro, você precisa ter essa firmeza. E você só vai ter essa firmeza através disto que nós ensinamos nessa aula de hoje. Enquanto ela achar que é apenas uma teimosia sua, ela tem a esperança de mudar a sua ideia. A hora que ela perceber que não é uma coisa que você está pensando, mas que você é isto, aí não tem jeito, né? Pergunta interessantíssima aqui. Tiago Aurich. Vejo que nas aulas o senhor gosta de fumar com piteiras. O senhor usa piteira com filtro, para alcatrão, nicotina, etc, etc. Digo isso, pois particularmente prefiro a fumaça mais fria. Não, eu uso piteira sem nenhum filtro, só para tornar a fumaça mais fria, que fica mais gostosa. Luiz Gambori. Qual o significado daquela gravura colada na página no curso da aula passada? Não sei se você só vai entender ouvindo a aula passada, que é o quadro do Hans Holbein, Os Embaixadores. Eu acho que é disso que você está falando. É? Na aula está uma explicação da gravura. É? Da aula retrasada, né? Ele está falando da aula passada, porque a pergunta veio antes. Aqui, Márcio Hack. O senhor poderia comentar o seguinte trecho de Kierkegaard, à luz do que disse no início da aula? No inexplicável, não conseguimos acreditar por mais de 2 minutos. Daí diz ele, sem risco, não há fé. A fé é precisamente a contradição entre a paixão infinita da interioridade do indivíduo e a incerteza objetiva. Se sou capaz de compreender Deus objetivamente, eu não creio. Mas precisamente porque não posso fazer isso, devo crer. Olha, eu não concordo com isso de maneira alguma. Eu acho que, na medida em que você tem essas experiências, você se persuade da presença de Deus de tal maneira que a palavra fé deixa de significar crença, ela passa a significar fidelidade, constância, persistência, né? E o exercício, sobretudo, como diz o Cristo, exercício de um poder. O poder de fazer acontecer. O poder de ser ouvido e atendido por Deus. Essa é outra fé. Né? Fé não é só crença. Quer dizer, Kierkegaard estava... Claro, ele levanta o protesto da alma individual contra de todo o poder alienante da filosofia acadêmica na época, mas isso não quer dizer que ele estivesse compreendendo grande coisa. O problema dele ainda é, vamos dizer, a fé como crença. Eu quero acreditar, mas não tenho evidência objetiva. Eu digo, mas tem milhões de evidências objetivas, meu Deus do céu. Não objetivas no sentido da ciência física moderna. A ciência física moderna pode lhe dar algumas dicas. Até mesmo eu uso algumas delas. Tá certo? Mas eu acho que você querer uma evidência de Deus a partir da sua alma carnal, aí realmente é você exigir o impossível. Né? E a primeira coisa é você, de certo modo, tomar posse da sua verdadeira condição, que é a condição de alma imortal. Daí as coisas começam a se esclarecer. Entendeu? Mas aí você não pode compreender a fé como crença. Eu acabei de dizer, vamos dizer, que a alma imortal faz escolhas. Né? Ela faz escolhas durante essa vida. Quer dizer, a alma é imortal, mas a escolha é feita aqui, durante essa vida. Né? Ela escolhe entre ela continuar recebendo o influxo da bondade divina, ela deixar-se constituir eternamente pela bondade divina, ou ela ser uma fonte própria. É? Essa é a grande escolha. Então não se trata de crer ou não crer. É? Aí, olha, eu sempre disse, a fé não tem o sentido de crença, ela tem o sentido de fidelidade. Fides, ela tem. Então, quem disse que se você sabe uma coisa, você não precisa de fé? Quem disse que para você continuar acreditando na verdade sabida e comprovada, você não precisa de fé? Quantas vezes a gente não sabe uma coisa e a gente não mente? Para nós mesmos e para os outros. Se você tivesse todas as provas do mundo, ainda assim você precisaria da fé. Por quê? Porque você não é um conjunto de proposições. Você não é um discurso. Né? Você é uma alma vivente que tem escolhas, tem um destino e corre risco. Né? Se fosse tudo uma questão de discurso, bom, bastaria dizer sim naquele, as proposições que você aceita e está tudo resolvido. E veja, pergunte para você mesmo. Se você sempre foi fiel àquilo que você sabe. É? Uma vez me perguntaram qual é a definição. Todo mundo falou, ah, você fala de honestidade intelectual, mas quem consegue definir isso? Eu falei, eu consigo, eu defino agora mesmo. Honestidade intelectual é você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e nem que você não sabe aquilo que você sabe. É? Se fosse preciso fé sabendo as coisas que você não sabe, a honestidade intelectual seria impossível. Ou ela não seria problema de maneira alguma. É o fato de que exista o problema da desonestidade intelectual prova que aquilo que é arquissabido e comprovado também requer fé, requer fidelidade. Quando São Pedro negou Jesus 3 vezes, ele não sabia? É? Você quer mais prova do que ele teve durante o tempo que ele viveu com Jesus Cristo? Ele tinha todas as provas do mundo. E daí, mesmo assim, não sei o que é. Então, parem de dar essa fé, é sentido de crença. Isso é um sentido diminuído kantiano. É uma blasfêmia se usar a palavra fé nesse sentido. Fé nunca foi isso. E ela começou? Ó, que o D'Artagnan está dizendo, esperou 10 anos para a mulher dele acordar e começar a estudar. Então, Tiago, tenha paciência e seja durão, não ceda um milímetro. Juliano, não ceda um milímetro, seja bom com ela, né? Seja sempre carinhoso, bondoso, se ela está brigando com você, você, não, meu amorzinho, tudo bem. Então. Né? Ela quer que você assista o Faustão e você continua lá lendo o seu Tomás de Aquino. E não adianta ela gritar e esbravejar, você não vai sair dali. Você vai ver, você está salvando uma alma. Não ceda, não. Não dizendo não negocie, mas também não brinque porque não adianta. Ela tem que entender que isso aí é uma fatalidade. Falar, olha, o Juliano é assim, é que nem você querer que 2 mais 2 dê 5, não vai dar. Não vou conseguir tirar ele desse negócio. Depois de anos, ela fala, não. Vamos dizer Maquiavel, que não pode vencer, adere. Yuri Khalil, como o senhor vê o espiritismo de Chico Xavier no contexto da aula? Não vejo absolutamente nada, pouco ou nada sei a respeito. Fernanda Lloyd, o senhor disse que a concepção dicotômica do ser humano vem desde Galileu e Descartes. Minha pergunta é, como isso aconteceu exatamente? Aconteceu no instante em que acreditaram que era possível determinar as leis constantes que regem o mundo físico. Se existe, vamos dizer, um conjunto de determinações constantes, matematicamente expressáveis, e o mundo físico pode ser definido por elas, então ele não depende de mais nada além destas leis. Então, o mundo físico se torna uma realidade por si mesmo. O que é uma impossibilidade pura e simples. Tanto que a própria ciência física não demorou a descobrir que as coisas não podem ser assim. Que essas famosas constantes de Newton, Galileu, elas não existem absolutamente. Elas são apenas uma impressão que você tem dentro de determinados âmbitos muito limitados da realidade. Então, essa suposta autonomia do mundo físico foi que criou toda esta ilusão e toda esta perversão da inteligência, na verdade. Porque daí as pessoas acreditam que elas podem se apoiar no mundo físico. Hein? Como Augusto Comte dizia, que você tem que regrar o interior pelo exterior. Porque imaginava que a nossa mente está continuamente voando, tal, mas o mundo físico tem aquela solidez. Já vê, não tem solidez nenhuma. Quanto mais você... Num primeiro momento, né, pareceu que tinha solidez. Newton tinha resolvido todos os problemas. Galileu e Newton resolveram todos os problemas. Agora já sabemos como funciona o universo físico. Não sabemos, não. E esta crença no mundo da física moderna, ela chegou ao extremo de que no fim do século XIX, um químico e historiador da ciência, Max Lambertelot, ele disse, olha, nós já descobrimos tudo da natureza. Para o século seguinte, só falta calcular umas decimais faltantes. Menos de 10 anos depois, veio a física relativista e veio a física quântica e estuporou com tudo. Então, quer dizer, este dualismo, ele foi uma ilusão, uma auto-hipnose. Só que no mundo, o mundo científico já se livrou disso. Né? Essa semana eu estava assistindo um curso de um professor chamado Bernard Schumacher sobre física quântica. Você vê que tudo isso já acabou. Ninguém mais tem essa ilusão. Mas a coisa se impregnou na cultura geral. Então, o recinto específico da ciência física está livre disso. Mas acontece que a cultura ainda é determinada pela concepção dualista de Galileu e Descartes. E se a cultura é determinada, então a autoimagem das pessoas também é. Pouco importante se você é religioso ou não. Você pode ser o maior católico da paróquia, e no fundo ele está acreditando lá naquele dualismo daquela coisa. Então, significa que tudo aquilo que é de Deus, para ele é um negócio, tudo é inexplicável. Então ele tem que acreditar em tudo por fé. Então a fé vira uma espécie de teimosia. Você está entendendo? E daí o problema do Kierkegaard, tá? Que, aliás, não era católica, era protestante. Quer dizer, a fé vira uma aposta no inexplicável. Eu digo, eu não consigo ter tanta fé assim, meu Deus do céu. Jesus Cristo nunca exigiu isso da gente. É? Se ele exigisse, então, primeiro, ele não viria à Terra. Vocês não têm que acreditar em mim mesmo que eu jamais apareça. Ele não fez isso. Eu não faria milagre nenhum. Ia chegar, né, o cego lá. Quer dizer, não, você vai continuar cego e vai acreditar do mesmo jeito. Foi isso que Jesus Cristo fez? Ele nunca fez isso, meu Deus do céu. Esse pessoal está exigindo mais fé da gente do que Deus jamais exigiu. Quer dizer, é uma espécie de radicalismo da fé, uma fé hiperbólica. E pior, no Brasil é assim, se você não aceita isso, daí eles dizem que você é agnóstico. Porque assim, é tanta besteira, meu Deus do céu. Bom, eu acho que não dá mais, né? Já passou o tempo. Então é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado.